Nitrocast, Nitrocast, Nitrocast, Nitrocast, doi demais. Estando agora, Space Cthulhu, sessão 4, episódio 3. Primeira sessão foi criação de personagem. Deixa eu aqui. Então, massa. Quando é que eu me propõe? It's broken. Super ultra mega microphone. It's broken. Não, esse é um cheap microphone. The microphone is broken. Lembra do Frozen? When your heart is not broken. Frozen, cara. Frozen era massa. Frozen é doidão demais. Olha no grupo Frozen, cara. Tornava todo mundo aí, ó. Então vamos lá. Então, sessão passada teve o combate espacial. Enquanto Dibak, Boris, Isla e Delta estavam em Moltares, seu Dr. Rammstein, assumindo o posto de capitão, recebe um comunicado de uma nave hostil que se aproxima dos da Boreias. Aí o Dr. Rammstein consegue. Ele se recusa, né? E na transmissão de mensagem da nave, ele se recusa a se render à nave, mas na transmissão de mensagem da nave tinha um vírus que entra na Boreias e atrapalha os computadores. Aí a nave inimiga começou a atirar na Boreias, a Boreias reagiu lá com mísseis. E aí, assim que o Rammstein, que a Android Eve, conseguiu um pouco do controle do computador, eles fizeram um salto do hiperespaço e apareceram atrás da Lua Caronte, uma órbita estacionária atrás da Lua Caronte. Quando eles chegam lá, eles veem a nave Carl Sagan orbitando a Lua Caronte e parecendo que ela está totalmente abandonada. Em Moltares, o restante do pessoal acaba sendo capturado e são levados para a prisão da Senargo. Lá na prisão da Senargo, eles observam que a prisão estava cheia de serial killers, pelo que o Farad tinha dito, que nos últimos tempos estava tendo uma epidemia de serial killers nos últimos 5 meses, mais ou menos, e que sempre houve casos de serial killers em Moltares, porém nunca em tamanha quantidade. O Capitão Boris consegue escapar e liberta os demais. Eles causam um caos total dentro da prisão, com os serial killers saindo e atacando os soldados da Senargo que apareceram para tentar capturar vocês novamente. E aí, vocês conseguiram fugir e foram até um depósito onde estavam os seus equipamentos, junto com os pertences dos demais prisioneiros, né? Nessa hora eles enviam um Steel Shark, que é tipo um robozão com um humano dentro, controlando parcialmente o robô, para cima de você. Vocês chegam, graças a Isla, ela consegue destruir o robô, e graças a Delta, que vocês conseguem também ter fugido, porque é a Delta que pegou os mapas, né? Ela invadiu o computador e pegou os mapas tanto do presídio quanto da pirâmide executiva. E esses mapas indicavam que tinha uma área que, da pirâmide executiva, que estava escura e acesso proibido. Ela tentou acessar, mas sem o cyberdeck dela, e ela não conseguiu, porque o nível de segurança é muito alto. E aí, agora, a Delta explica para vocês que vocês têm 3 opções. Uma, ir pelos dutos de ar e chegar até o hangar da Senargo, onde tem várias naves, incluindo a Stepona, tá lá. Ou vocês usam os tubos de respiração, né, a canalização de respiração de oxigênio, para poder chegar até a entrada, né, até a saída do presídio, sair do presídio, roubar algum carro, alguma coisa assim, né? Um carro de off-road, né? Que eles usam lá no planeta Styx, que é um planeta todo de pedra, assim. Uhum. E ir para Moltares, onde vocês têm aliados, né? Em Farad e Bigorna, inclusive os dois querem fazer isso, né? Eles explicam que eles estão com vocês, o Farad, o Bigorna e a Samira. Ou então, vocês podem seguir pelos canjos de respiração e ir nessa área que está meio apagada. Parece ser um centro laboratorial. Esse é o máximo que a Delta consegue informar para vocês. Então a cena começa nesse momento. O Léo fica com o Boris, com o Bigorna. Yeah. E depois eu faço uma cena lá com o Rammstein. Então vamos ver. Então, capitão. Vamos investigar. Vamos investigar, capitão. Uhum. Tá decidido. A gente já tinha decidido que a gente tava indo investigar. Ah, vocês decidiram que vão investigar o laboratório. Estou reafirmando. Uhum. Caso alguém tenha dúvida. Tá, vamos, capitão. E o Bigorna, investigar o laboratório é diferente da ideia do seu e do Farad de sair do presídio. Entra em conflito, né? E aí, o que, que você faz? É que a gente acha que lá pode ter informações da Estepona Bigorna. É que o Bigorna tá achando doido participar com os... O Bigorna quer virar marina. Com os peixes marinhos. O Farad levanta e dica. E fala assim... Levanta, a gente desculpe, não tá na tubulação de ar? Hã? Ele não tá na tubulação de ar? Não, essa é uma cena antes de vocês entrarem na tubulação. É uma cena que vocês ainda estão decidindo se vocês vão ou não. Né? Então, antes, tá, o pessoal tá subindo, dando pezinho, e subindo, né? Aí o Farad vira e fala... Ah, Farad... Não, Bigorna. Não tá certo. O melhor agora é a gente sair pela porta e... pela entrada do presídio e ir direto pra Moltares. Mas, papai, minha chance de entrar nos marinos, papai. Papai. Olha como eu participo bem do grupo, papai. Eles precisam de mim. Olha o orgulho que eu vou te dar, papai. Seu filho vai ser do Mariners. Mas, Bigorna, você não tem treinamento. Por favor, Deepak, convença ele. Ele não tem treinamento suficiente. Ele pode perecer. Perecer. Ele não tem o mesmo treinamento que vocês têm para esse tipo de missão. Papai! E o meu filho não é muito inteligente. Papai! Eu fui 5 vezes campeão consecutivo da arena. Estripa, coração, arranca... Rabo. Coluna vertebral. Você acha que eu não consigo? Uma arena é muito diferente dessas missões. É muito mais difícil. Das missões táticas do exército. É muito mais diferente. Pai, você sabe que... Pra cá entre nós. Só o Deepak, ele quer aguentar na arena, papai. Quer aguentar na arena, o resto aqui não. Ele precisa de mim. O que você acha, Deepak? Essa é uma decisão que o Bigorna tem que tomar sozinho. Tem que tomar, ou o nosso comandante. Nosso capitão que tem que decidir. Eu não posso dizer Deepak, nada. Se você garantir que irá trazer o meu filho de volta vivo, eu deixo ele com vocês. Então tá, ele fica sob os meus cuidados. Sim, Deepak. Pai, não vou cuidar dele. Não vou cuidar de ninguém, papai. Vou cuidar dele como se fosse meu próprio filho. Eu não sei se eu chamo de pai ou de mãe. Mas tem ambos, tem uma pessoa só. Deepak. Se você trouxer o meu filho vivo, eu ficarei muito agradecido. E Farad, como o líder do mercado negro de Moltares, sabe expressar o seu agradecimento. Além de ter all space in Deus. Sabe mesmo? Sim. Fechado o negócio? Fechado. Chá comigo. Então, isso é um negócio. Aí eles dão eles fazem assim, fecha o negócio e o Deepak ficou com a responsabilidade de ninguém que toma conta do Bigorna. Fica esperta, hein, Bigorna. Bigorna sabe cuidar dele mesmo. Aí a Samira aparece assim, não, pai, como é que você vai deixar? Eu não quero ficar sem o irmão. Ela fica lá chorando. Você Quer acalmar ela? Samira, você não vai ficar, seu irmão. Você vai ganhar um irmão mais... mais profissional. Você não quer um melhor pra sua família? Mas o meu irmão, ele não tem muita coisa na cabeça. Ele vai fazer um erro. Ele tem vai tudo necessário na cabeça. Mas os marinas, não são feitos só de inteligência. Eu não preciso. Bem, esse é o de Paco. Agora que você tá dizendo isso, realmente eu acho que eu concordo com você. Os Mariners. Você não percebe isso? Sim, eu percebo. talvez entre os Mariners seja o lugar para que o meu irmão possa ficar. Sim. Yeah! Então, ok. Aí o Farad pergunta: mas tem um problema? Eu e Samira sozinhos para ir para a entrada? A gente vai acabar sendo capturado? É, só ir pelos dutos também. Será que é um de vocês não pode nos levar até a entrada? Mas é uma coisa que eu ia te perguntar. Durante a fuga da prisão, a gente conseguiu achar que aqueles dois headshirts foram capturados? Vai next. Não, mas você pode pedir para a Delta para ela pesquisar na rede, que agora ela está com o cyberdeck dela. Ela pode entrar na rede e pesquisar para saber onde é que eles estão. Ok. Como eu faço para pesquisar? É, rola 2d6 inteligência mais computadores, ou hack. 16. Beleza. Você conseguiu. A última informação que tem é um relatório do soldado Marion, que estava dizendo que eles eram para ser levados naquela área reservada, onde provavelmente é um centro de laboratórios. E você vê um novo relatório dizendo que vocês também estavam, iriam ser levados para lá. Então tá tudo dentro de conforme. A gente ia pra lá de qualquer jeito. Nós vamos pra lá de qualquer jeito, só com arma agora. Bem melhor. Talito. Então, bigodão agora. Você tem computadores, né? Hack não, é computadores. Computadores. Eu tô com uma lista aqui do experiência sobre o mundo. Alright. Então, quem que vai levar o Farad vira para vocês de novo e pergunta: mas alguém vai nos escoltar até a saída? Você vai nos acompanhar até que a gente cumpra a missão. Depois levaremos vocês para um lugar seguro. Ai. Ai. Ai. Aí a Samira chega perto do Capitão Boris. Ela olha pro Boris assim, segura o braço do Boris e fala assim: mas capitão, eu não posso. Ela joga o cabelo. Mas, joga o cabelo assim. Capitão, mas eu estou com muito medo, capitão. Igual, por favor, me leva até a saída. Tá gostando da história de levar papai e Samira junto. Na missão? Bigorna já teve que salvar papai e Samira de um tiroteio e não quer fazer isso de novo. Eles estão mais protegidos conosco, Bigorna. Mas Boris, eu preciso... Papai só precisa chegar no submundo. Eu estou com muito medo, Boris. Nós iremos atrapalhar vocês, Boris. Ela vai jogar uma seduction em você, ok? Ela vai tentar te convencer com a beleza dela, o carisma e a sedução. Então é mais 6. Também. Ela fez assim. Como eu ia dizer? Garro gatal. Não, é. É, não, vou aproveitar essa hora para pro Boris, você pensar no flashback do Boris. Na hora que ela fala isso, isso provoca em você uma reação assim. É que ela está sendo manipuladora. E você já foi manipulado antes. Por mulheres. Sim, é por isso que eu ganhei treinamento depois disso. Aí você lembrou de quem? Treinamento anti-mulheres? Não, anti... manipulação. Women's manipulation. Mas onde que você foi e quando foi a última vez que foi manipulado por uma mulher? Durante as guerras... Ontem, pela Delta. As guerras, guerras coloniais? Sim, durante as guerras coloniais. Ainda era recruta. Pode ter conhecido uma mulher no bar. Pois é. Isso, podem dar sugestões. Um prisioneiro. Essa é uma mulher no bar que veio cheia de papo pra cima de você. Você acabou casando com ela. Uau. Que rápido. O casamento durou um mês. Mas você descobriu que na verdade ela só queria informações táticas. Era uma agente infiltrada. Era uma agente infiltrada dos Dark Boys. Ela tava, na verdade, só atrás de informação tática. Você era um peão, mas você tinha acesso, tinha, né? Tinha acesso às missões, os briefings, então. Agora vem o momento crucial. Momento crucial desse flashback. Quando você descobriu, o que você fez? Matou ela, estrangulou. Fiquei na cabeça. Tu vê? Você estrangulou, não? Nossa, eu tô seguindo água, doido demais. Que você fez? Deixa eu anotar isso, porque eu gostei disso. Gostei. Muito indignado. Descobriu que ela era do exército inimigo. É, ué, era inimiga. Inimigo manipulou. Tirou na cabeça e depois que tem treinamento pra não ser tão manipulável. Então, beleza. É, eu desenvolvi o poder de. Inclusive, me dar um treinamento mental. A forma que ele entendeu de conseguir ser menos manipulável. Superar o trauma. De uma paixão, na verdade. Nossa, matou a ex-esposa. O que era... Não era ex-esposa, era uma inimiga. O que era espiã. Dormindo com o inimigo. Beleza. Um ponto narrativo pra você. Ó. Yes. Quem quiser botar flashback vai ganhar, viu? Então tá. Porque o flashback ajuda a arredondar o personagem. Assim. Cada vez mais similar. Eu vejo uma hora oportuna, assim, pra puxar um flashback de algum de vocês, né? Ah, por isso que o Boris é meio... totalmente psicótico. Tem batido a cabeça. Pancada. Yes. O que foi? Um toxicólogo esquisito aqui. Tá. Mas tem que ser positivo. Eu pus esse negócio, é aquele trem que vai liberando anti-inflamatórios. Ah, você não passa. Aquele salão. É. E o Doflex? Tomou um Doflex em Google? Acho que só... Não adianta comigo. Bizarro. Não, mas tá muito bizarro. Estou igual a Ariad mesmo. Só consigo virar o corpo inteiro. Só consigo virar o pescoço direito. É que nem o Batman no primeiro filme do Batman, né? Que ele olha pra cima assim. Oh my God. Então vamos lá. Aí a Samira se resigna. O Boris. Boris. Você. O capitão. Perdão. O Bigorna. O capitão Boris não quer mudar de ideia. Aí você vai se resignar a ter que levar o seu pai e sua mãe lá? Seu pai e sua mãe, né? É. Vai, né? Vai. Me guarda, assim não vai, não. O papai não. É ele que vai... Bigorna que vai entrar pros marinhos. Papai e Samira não tem nada a ver com... Então você não vai se resignar, você vai lutar. Papai e Samira não pode estar nisso, não. Muito perigoso. Então papai aí... Papai quase morreu, Samira quase morreu. Qual que é a solução que o Bigorna dá, então? O Bigorna vai levar eles. E eu, então, eu vou ter que ir junto, né? Porque eu tenho que cuidar do Bigorna, não pode morrer, não. Exatamente. E o homenzinho capitão... E você tem esse lance de não perder mais homens, ninguém. Né? Mais ninguém. Não? Não. Mas foi você que matou o povo? Então, depois disso eu resolvi não perder mais. Uau. Não foi você que matou. Mas é, ele tem esse trauma, né? Então tá, então aí vamos dividir aqui. The Pack Bigorna. Ah, oh, dividir o grupo mais ainda. Yes. Oh my God. The Pack Bigorna! Oh, fazer uma dupla de luta. Tenta fazer um canal de comunicação encriptografado aí. Encriptado ou criptografado. A gente tem... Você consegue traçar uma rota pra eles? Pois é, o negócio é esse. Tem como a gente traçar. Não, o The Pack tem, né? Tem comunicadores, tem o capacete. O capacete é um computador. É de realidade. O capacete de vocês é um. Eu mando o mapa pro capacete dele. Tá, então eu mando o mapa. Capacete do Tony Stark. Capacete do Tony Stark. Tá bom. Mas eu quero, tipo, encriptar a informação. Encriptar. E criptografar. As duas coisas. Acho que os dois. É proteger a informação. Colocar numa cripta. Então, pra proteger a informação, Você vai rolar inteligência mais computadores e me falar quanto que deu. Tem que tirar para cima. 16. Então, por exemplo, se tiver um hacker do outro lado, ele vai ter que tirar 16 para poder descobrir a criptografia. Cripto. Mas está usando o seu CyberDeck? Estou. Sim. Eu botei equipamento aí para você. Como assim? O CyberDeck seu. Ah, tá, mas esse... Tá aqui mais 3 no teste de hacking. Exatamente, mas não é qualquer teste de computadores, usando o CyberDeck, você tem mais 3 de bônus. Tá, então deu... 19. Equipamento no sistema funciona assim, é um bônus, é simplesmente um bônus. Então, é igual meu equipamento, meio um bônus no teste de furtividade. Exatamente. Ok. Agora não precisa ser gelada não, tá? Sim. Ah, tá. Pode ver, isso é do filtro mesmo. Tá. Tá. Posso pegar lá também? Não, mas ele tem uma outra parte. Vocês não querem o H2O, não? Não, resolve aqui. Água. Eu tô ruim. Vocês não gostam de água, não? Um monte de gente que não gosta de água, impressionante. Eu vou jogar com gás. Ah, mas é costume. É. Paulo. Eu já fui ultra mega viciado em Coca-Cola. Assim, eu não passava um dia sem Coca-Cola. Aí depois você desacostuma. Eu tive gastrite, né? É mais fácil acostumar quando você não pode. É. Na hora que você sente a gastrite, dá aquele frio, assim, aquele suor, aquela coisa que você vai desmaiar, aí fazer ou isso ou Coca-Cola. Acho que a água é melhor. E eu ainda continuei com a Coca-Cola mais um bom tempo. Então, joia. Eu vou parar aqui, vou fazer uma cena com vocês dois, com o Bigorna e o Deepak, levando lá pra fora. E depois eu volto pra lá. Tá. Tá? Você passa o mapa pro Deepak e a rota de volta pra ele encontrar com vocês, pra onde vocês estão indo, é o seguinte: de onde eles estão até a saída, leva em torno de uns 20 minutos. Pra ele voltar, ele consegue voltar em 15 minutos, porque aí vai voltar no pau, né? Quem indo, tá indo com o Farhad, que é mais velho, assim, tá? E pra vocês chegarem até o laboratório, vai ser 15 minutos também. Acabou. Quer que eu volte a uma? Pode não, tem quanto de boa. É. Então, vocês seguem nos dutos, Bigorna, de Parque. Aproveitar. O Deepak, o Bigorna, o Farhad e a Samira estão seguindo nos dutos de ventilação, né? Até que depois, assim, de uns 10 minutos que vocês andam, rola sabedoria, Deepak. Wisdom. Isso. Sabedoria mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Armas sobrevivência, brancas. Sobrevivência. Eu teria armas brancas. É mais 5. 4. Cadê que eu vou dar uma... 4 mais 5? 9. 9. Cadê a calculadora humana? No cérebro de cada um. Passou. O Deepak... Ah, se bem que... Não, esse capacete não tem nada, não. Rola Bigorna. Rola. Quanto que é a perícia do Bigorna que eu falei? É tudo 7, 6? A perícia era mais 3, na verdade, né? Tudo era mais 3, né? Tudo é mais 3? E vai vir habilidade. Então tá, então rola sabedoria mais 3. Ó, 3 sabedoria, cara. Ah, então tão sábio quanto o Deepak. Lógico, por isso que ele tem tanto, Maria. 12. Conseguiu. O que ele tá fazendo? O Deepak é o seguinte. Nada, você só vai rolar por enquanto. O Bigorna, você escuta um barulho mecânico, parecendo de pernas de metal, várias pequenas pernas de metal andando espalha. Pelo tubo de respiração. Mas vocês estão num tubo horizontal e mais na frente tem uma bifurcação. Segundo o mapa da Delta, vocês têm que seguir reto em frente. Mas nessa bifurcação, você escuta assim bem de longe umas perninhas mecânicas, né? Andando nessa bifurcação do lado direito. Você escuta isso. E elas estão bem assim, bem, bem de leve mesmo. O Dipak está na sua frente, ele já está quase chegando na bifurcação no momento que você escuta isso. Então eu falo para ele. Dipak, para! Eu ouvi alguma coisa. Tem coisinhas pequenas fazendo barulho do lado direito. Aí, Dipak, quando você olha para o lado direito, você vê assim, do tubo, que assim, vocês estão numa esquina de um tubo de ventilação. Então dessa esquina sai uma espécie de raio laser assim, ó, e bate na parede. Você tá aqui, ela bate na parede de cá. Aí você vê aquela bolinha fica andando assim. Quando você olha para onde... Tipo de mira só, tipo de mira. É. Quando você olha para onde tem a bolinha, você tá parado, imobilizado, né? Então, quando você olha para onde vem a bolinha, você vê no teto assim, ó, vindo... É uma espécie de aranha metálica. Em cima da aranha metálica tem um cano, assim, parecendo um cano de arma, né? Bem grande, assim. Bigorna, você que está mais atrás, quando você vê aquilo ali, você sabe que aquilo é uma Cyber Spider, que é vendida, propriedade da Senargo, é feita pela Senargo, utilizada nos prédios da Senargo, para poder matar bichos e algum tipo de bicho que pode aparecer nos tubos de canalização, assim, ratos, mutantes, alguma coisa assim. Mas ela sempre ataca, então. Mas, lá em Moltares, o mercado negro vende essas Cyber Spiders modificadas e são utilizadas como vigias noturnos, né? Qual que é o tamanho dela? Ela tem mais ou menos uns 30 centímetros assim, enorme. De diâmetro. É grandinha. Não dá pra levar de lembrança. Ela é maior e as perninhas. Não dá pra levar de lembrança, não. Dá. Se você conseguir desarmar ela, dá. E o Bigorna, você sabe que elas atacam quando com o movimento. Elas têm um sensor de movimento. Uhum. Então, tô falando com o Depak. Elas percebem só o movimento. Mas eu não tenho nada pra disparar de novo. Atrás de você, a Samira fala: o que tá acontecendo aí na frente? Quieto, Samira, não se mova. Aí eu, pai, fique quieto. Hã? Todo mundo. Ele falou assim: vamos quieto agora. Então, beleza. Depak sabe como resolver isso. E agora, Depak, o que você vai fazer? Depak não. Bigorna. Bigorna vai atacar a aranha. Não, calma. Bigorna smash. Bigorna vai atacar a aranha. Não posso. É o seguinte. Não segurar, não? Vamos fazer. Vocês estão parados, né? O Bigorna falou que você vai atacar a aranha. Você já viu essa aranha antes? Já é muito comum pra cê mim. Você sabe como é. Sem se bate nela até ela partir. Sem ela te matar antes? Se bate nela até ela. Ele já te bate. Aí a Samira, que tá lá atrás. Não, Bigorna, você sabe, embaixo dessas aranhas tem um dispositivo, tem um. Ai, meu Deus, switch, como é que é? Tem um interruptor que você gira ele e aperta. E aí a aranha para de funcionar. Não dá pra chegar até lá sem a gente se mexer. Não, se mexer, pode ligar o carregador ali. Agora você tá com a sua pistola. Você pode fazer um esquema bang bang mesmo. Tirar a pistola e tentar acertar. Porque se mexer. A pistola, isso é mais se mexer o negócio ataca. Isso é mais rápido. Eu queria fazer ela. Ah, e tirando que aquele tubinho, você explica, é lança-chamas que tem, né? Lança-chamas. É, pra queimar pra queimar rápido. É lança-chamas. Eu queria fazer ela se movimentar sem. Mas é limitado, é 1 metro. Assim. Ela tem que chegar a qual distância pra atirar? De onde você tá, o ângulo é um pouco difícil. Mas dá pra acertar ela. Não, mas e tem ela, que acertar. Ela precisa de quantos de distância pra me acertar? Não, ela primeiro precisa ver o que ela vai acertar. Vai um metro, o laser fica andando assim. Se tiver alguma movimentação, se alguém fizer dar um passo pra frente, aí ela ataca. Então, não interessa a distância. É, ela pula, posiciona e ataca, né? Eu queria que ela se movimentasse e eu pegasse pelas... Mas aí ela... Aí você tem que jogar uma coisa, fazer o esquema do troco do índio. Jogar um negócio pra ela ir lá. Pra pegar e... Porque eu já sei isso, né, do botão. Tá, aí o que você vai jogar? Você tem aquelas suas duas facas doidas. Jogar a faca na parede, assim? Espetar na parede? É. Não é parede, que... é tubulação. É furar a tubulação. É, pois é. Mas olha lá, o negócio dele é vibrolâmina. É. Corta qualquer coisa. Não, gente, o problema é furar a tubulação. Não, mas a gente tá dentro. A gente tá dentro do tubo. É, mas essa tubulação é de ar. Não, é ar. Não é ar em pressão, não. É ar. A gente tá dentro do tubo. Vocês estão sentindo. Não, eu sei, mas não é pressão, não. Vai ficar o buraco lá de fora. Uai, gente, vai danificar a estrutura do negócio, sei lá. Eu vou falar, cara, de 4 centímetros. Tem uma pedra no chão, não? Não, a parede é ligada na parede. O chão que vocês estão andando é que fica, às vezes, fica aberto no, nas salas. Mas as paredes é ligada na estrutura do prédio. Eu queria fazer isso, eu queria que ela fosse passar por mim e aí eu pegasse e desligasse ela. Então você vai jogar a faquinha? Então tá. É, só rola aí 2d6 mais destreza mais armas brancas, 2d6 mais 4... Mais 5? 16 mais 9. 16. Tá, você joga na parede. Na parede, né? Do lado esquerdo. Pai, a Cyber Spider pula. Ah, é. Ela pula. Ela pula. E aí. Agora tem que ver. Ou ela vai queimar sua faca favorita, ou você atira nela primeiro. Então vamos rolar. Vamos ver a iniciativa. Vou rolar aqui, ó. 7. Encontrou. 7 mais 5, 12. Iniciativa da espada é 12. É a sua. Ah, você quer pegar ela? Eu queria pegar e desligar, tá. Então rola sua iniciativa pra ver se você vai antes dela. Que ele é uma mulher. Já tirou 12. Uma iniciativa. A sua. 8 mais. Esquisito, o Laete tem uma cabeça. Lá que ele virou. 8. 12. 12. Mas a sua, você tem um bônus. De mais 3. Olha que são sexual. 15. Eu me sinto bem. 15. Beleza? Aí você pega. Que loucura. Deu certo? Deu certo. Deepak pula e pega a Saber Spider, levanta assim. E... Viu, Bigorna? É assim que se faz. É as questões. Ela tá soltando fogo. Próxima vez você é assim que se faz. Bigorna. Tem que ligar, desliga. Ligar o switch. Então tá. Aí você vai lá e tchum. Próxima vez você vai fazer assim, desse jeito. Tá, ok? Tá, Deepak. Tá. Aí a Samira fala assim: então vocês vão fazer isso com aquelas ali também? Aí lá no corredor, tchac, tchac, tchac, tá vindo mais 6. Nossa senhora. Deixa eu ver. Mais 6. 6. Sem Cyber Spiders. Como que você vai fazer isso com 6 agora? Você vai fazer. Eu? Assim, o corredor continua. Vocês agora podem que eu correr. Vocês podem correr e tentar despistá-las. Ótimo. Ou vocês podem ficar e atirar ou um, né? Aí vocês vêem. Ah, eu não sei se a gente dá conta de outrun elas, se tem jeito de jogar um trem pro outro lado, pra elas irem pro outro lado e a gente correr pro outro. O que precisa fazer? Ou bater em todo mundo? Por favor, de correr lá e bater nelas. Ah, então bater em todo mundo. O grupo é muito esquecido. Você vai bater em... O Bigorna vai? O Bigorna tá falando com o Deepak. Ué, bater eu já consegui segurar uma por uma e desligar. Então, uma sugestão. Vê o que vocês acham. O Bigorna vai e tenta segurar elas enquanto o Deepak leva a Samira e o Farad lá pra fora. Tá perto do saído? Tá. Falta mais 5 minutos, só chega na saída. Mas elas podem tentar correr também. Elas estão vindo do lado direito. Elas estão vindo do lado direito. A gente tem que ir em frente. Tem que seguir em frente. Então a gente só precisa passar por esse trevo. Isso, né? Elas vêm atrás, né? Elas vão vir atrás. Mas não, tem que jogar alguma coisa do outro lado de onde elas estão. É, pra elas virarem. Tá lá, a gente atravessa. Tá, entendeu? Joga, eu vou fazer um teste, ver quantas que joga uma perna da aranha lá pro outro lado de onde elas estão, entendeu? Pra elas irem pro fundo, não vir pra cá. Ou ao contrário, ou a gente joga pra trás, não sei. É. Então vocês vão jogar pra trás ou pro lado onde elas estão vindo? Agora tem uma ideia. Porque elas atiram em tudo que se mexe. A gente tem uma aranha dessa aqui. Então, elas devem saber que elas são elas, né? Senão elas iam atirar uma nas outras. É, eu pensei, exatamente, elas devem ter um sensor. É, entendeu? E eu não sei mexer. Mas ela tá desligada, às vezes, o sensor dela. É, mas é que eu queria ligar ela. Mas a gente pode deixar uma amarrada aqui no teto, deixar ela balançando assim, sacou? Enquanto a gente corre. Que aí ela vai se estiver desligada. Se ela estiver desligada, elas vão atirar nela, nessa. E vão vir atrás dessa, e enquanto a gente corre pela frente. Tá, beleza. Viu? Bigorna tá usando a cabeça. Tá desenvolvendo estratégia isso mesmo, Bigorna. Tá no caminho certo. Papai. Então beleza, então, mas tem que ser bem rápido, porque elas estão vindo. Aí você amarrou com o quê? Com o cinto. Tirou o cinto. Tirou o cinto. Caiu a calça. A calça tá meio amarrada. Caiu a calça. Fica aquele reguinho aparecendo. Tá. Fica aí, foi lá, amarrou e enfiou um pedaço de ferro. Pegou uma perna dela e enfia no teto pra ficar presa lá. Sim. Aí na hora que você mexe, elas já começam a soltar fogo em cima dessa aranha. Então vocês têm que dar agora no pé. Agora a gente corre. Tá. Então ok. Todo mundo faz... mais 2d6, mais destreza, mais atletismo. No seu caso, destreza mais 3. E é o seguinte, se acontecer alguma coisa com a Samira ou com o pai do Bigorna, o Bigorna vai ficar pra trás, vai voltar pra lá. Tá. Eu vou rolar a Samira e o pai dela. Tirou 10, conseguiu sair numa boa, tá? Destreza é mais 5. Tem 11. Viu? Deu 11? Nossa, o de parque até meio que tropeçou assim, mas conseguiu sair. 15. Deu 7 mais 5, 12. A Samira e o Farad também conseguiram. Conseguiu 15 aqui. E aí as aranhas ficaram atirando lá e vocês conseguem chegar lá na área de entrada. Essa canalização dá numa área, que é uma espécie de uma garagem gigantesca, onde tem vários carros desses off-roads, totalmente vedados e fechados, né? Aí tem um outro problema agora. Porque essa garagem... Ah, não. Essa garagem ela fica dentro do lugar que tem atmosfera, né? E tem atmosfera. Aí tem dois portões na frente, dois portões de ferro, assim. E nesses dois portões, você vê que tem dois guardas de segurança da Senargo. No portão que abre. É tipo um portão de hangar. Tem vários, né? E tem um central assim, tipo portão de hangar, e tem dois guardas da Senargo lá tomando conta. Vocês veem, tem em torno assim de uns 20 desses carros off-road, né? Parece aqueles bugs assim, mas todos blindados, né? Por causa da atmosfera do planeta. Você vê assim em torno de 20 desses carros off-road, né? Inclusive alguns que tem até... um turret, né? Uma torre com armas, né? Com metralhadoras assim pesadas em cima, né? E você vê uns 4. Eram dois. Não, uns 4 mecânicos mexendo em alguns dos carros ali, né? E isso vocês estão vendo de cima, do teto dessa garagem. Ah, a gente chegou por cima. Vocês chegam por cima. Né? Da distância do teto até o chão dá em torno assim, de uns 3 metros e meio, assim, mais ou menos. São 4 mecânicos? São 4 mecânicos. Então a gente vai estando todos os mecânicos, só uma veste roupa de mecânico. Está de garagem. Mas tem que bater na segurança primeiro. Não, de vestidos de segurança de mecânico a gente conversa. Entendi. De parque é bom, hein? Vocês querem. Aqui. Bigorna quer ser o Valdepar. Pelo esquema que tá lá, se o Bigorna segurar, aqui é uma ideia, uma sugestão. Aí vocês veem, eu não posso impor nada pra vocês. Mas você pode segurar o de Pac, de cabeça pra baixo, você desce assim do teto, agarra um Mission Impossible. Um mecânico que puxa pra cima, tipo tá. Aliens, entendeu? Vocês podem fazer esse tipo de estratégia. Beleza. A gente tá mais perto dos mecânicos do que dos guardas, é. Aí os tubos de canalização, eles se espalham por cima da garagem. Então vocês podem escolher a melhor área para poder fazer isso. Ah, tá. Tá? Então onde vocês veem que tem um mecânico assim embaixo de um dos tubos de canalização, vocês podem. Beleza. Ok, eu acho uma boa. Então vamos lá. Primeiro mecânico. Mecânico 1. Beleza, rola aí. Vai rolar uma força, né? Porque vai ter que dominar o cara. Força mais luta. Você vai dar um mata-leão nele, uma chave de... e puxar pra cima. E o bigorna te puxa assim. Precisa de 4. Hã? Precisa de 4. 12. Deu. 17. 17? Pum. Yeah. Você puxou um mecânico lá pra cima. Pus a mão na boca dele. O que tá acontecendo? Não vai aí você vai fazer desmaiar? É, stun nele. Tá. Tira a roupa, põe a roupa em alguém. Tira a roupa. Vamos lá pro fazer próximo. Um negócio com você. Então botou a roupa no Farad? É, vou usando o Farad. Então o Farad deixou a roupa. Vamos pegar outro mecânico? Dois. Isso aí. Então tá, foram lá. Só rola pra mim um destreza mais sobrevivência, furtividade. Isso é Batman. Oi? Batman. Versão Batman. É, sou. Não, e o bigode segurando de pack assim, né? Dois monstros, né? Segurança no pé, assim. Sobrevivência? É a melhor dupla que tem no time. A sobrevivência? Sobrevivência. Tem que tirar 12. Tirando 12, agora... você conseguiu. Eu consegui a furtividade? É, furtividade. Agora tá mais difícil. Ah, deu não. Deu 11. Deu 11? Beleza. O mecânico percebeu, ele olhou pra cima e viu vocês. Você tem ainda uma ação antes. Ele tava já de ponta cabeça? Ele tava quase pegando ele. O mecânico, tipo assim, ele tava com uma chave, aí ele viu o reflexo da chave, viu a cara do Deepak atrás dele. Aí ele olhou assim. O bigode tá soltando ele, em cima do mecânico. Em cima do mecânico? Tem que ficar em cima dele. Você, como é um treinado, né? Rola destreza mais luta, que ele vai cair e rolar, e agarrando e você vai rolar pra debaixo do carro. 9 mais 8. 17. Nossa, o cara tem a menor chance. Caiu assim, você já adaptou pra situação. Isso aqui é Marina, vem. Né? Isso. Agarrou o carro, saiu rolando junto pra debaixo do carro. Aí lá você dá o stun. Eu primeiro em comando, né? Tá vendo? Então aí, você, antes de voltar, né? Você dá uma olhada em torno assim, vê que os outros mecânicos também não perceberam. É. Okay. Que tá todo mundo sumindo. Tá todo mundo sumindo. Não, é o segundo ainda, tem um monte de mecânico. Aí você volta lá pra cima do. Carregando esse, é o mecânico 2, a Samira veste de mecânico. Agora você vai ter que fazer um teste de força, porque você vai ter que puxar o Deepak mais o mecânico. Ah, consegue. Bigorne? É, força mais 3. Deu. 16. 16? É. Beleza, beleza. Levantou lá, o mecânico já tava todozinho, já tá com o ombro. Ele segurou o mecânico desmaiado, o Gorn escalou, o Deepak escalou o mecânico, subiu lá e puxa o mecânico de novo. Tá colocando negócio nos mecânicos. Ah, sei. Você rasgou a camisa debaixo deles e. A gente tirou a meia deles e foi dentro da boca. Então. Aí eles estão lá olhando assim, todos desesperados. Assim. Não, eu tô desmaiado. É, tá desmaiado. Ah, é, tô desmaiado. Acabou a meia, surgiu dentro da boca. Agora tem mais os outros 3, dois. Eu vou fazer uma cena só pra gente acelerar. Então, você vai fazer um teste pra pegar os outros dois mecânicos. Tá. Você pode pegar esquema. Tudo de uma vez, assim, cabeça com cabeça. É, esquema trapalhões, assim, você desce assim, né? Você é tipo Rambo, né? Assim, agarra os dois e puxa pra cima. Isso é o quê? Precisa de quê? Os dois estão lá discutindo, um falando assim: "Nó, aquela Samira lá do topeira de aço é mó gostosa, tem que catar ela, sei o quê. É, e quem catar ela vai ser não sei o quê. O bigode não viu, o bigode pula. Aí o bigode tá lá escutando. Vai lá. Qual que é? Destreza luta ou o quê? É força? Não, destreza mais luta. Destreza mais luta. 9. 9 mais 8? 17. Ah, tranquilo. Pá! Puxou os dois lá pra cima. Pronto, agora a gente se veste. Agora vocês estão todos vestidos de mecânicos da Senargo. Isso aí. Com a roupinha meio justa. Os bigodes de pá, com a roupinha justa. Pega pra. Beleza. É tipo no joelho, sacou? E aí, o que vocês fazem agora? Agora a gente vai embora, vamos pegar o carro, né? E fala que a gente fala que a gente vai fazer teste. É, fazer teste. A gente acabou de consertar o carro e vamos testar. Vocês vão falar para os dois guardas de segurança lá? É. Tá. Vocês vão falar pra eles, né? É. Então, rola carisma. Ih, quem vai 2d6 mais carisma. Quem tem mais carisma? Quanto você tem de carisma? 3. Então vai nessa. Vai nessa que eu digo. Não, mas você tem mais 3. Você tem mais 3. O de parque é que não tem nada de parte social. Então, deixa o Bigorna sabe falar. Isso aí é o seguinte: você vai ter que fazer o roleplay, mas é só pra ver se funcionou, se eles vão acreditar mesmo. Assim, né? Ok. Se eles não desconfiam de nada. Mas já fica de prontidão. Né? Quando se eles duvidarem, se falar pra gente, vão cair de cada um em cima de um. Tá bom. Tá. Ixi. É 12, 17. 17, eu vou rolar a inteligência deles, tá. Que é 2. Deu nu, deu quase, hein? É, deu 9, 11. É quase. Aí o que você falou pra eles? Eles não estão desconfiando, mas o que você disse? Falei que a gente acabamos de arrumar o giroscópio da parafuseta desse transtornador. Terceiro, lateral direito, e a gente está sendo para testar. Aí ele fala assim: tudo bem, eu não entendo muito dessas coisas, né? Mas é para vocês têm que testar, tem que testar, né? Mas se der errado no transformador da parafuseta lateral direito, vixe, perigoso até explodir. Pois é. Agora, vem cá, aí que vem o teste que você foi bem sucedido. Agora vem cá, qual que é o seu nome? Aí o colega dele do lado fala assim: que isso? Você já viu esse cara? Eu já vi esse cara em algum lugar, não viu? Aí ele olhou assim: ele era conhecido. Será que foi daqui? Ah, é porque eles frequentam o Topeira de Aço, né? É que eu venho sempre aqui. Eu sou de outra estação, mas eu venho sempre aqui pegar peça. Ah, tá bom. É um monte de gente mesmo que vem aqui. Não, desculpa aí, Dudu. Desculpa aí. A gente tá só todo o trabalho. Tudo bem. Nó, ainda bem que... Mas, aqui... Próxima vez que você for falar lá com a dona Freda, fala que nós estamos fazendo um serviço legal. Ô, aqui, senhor, ok? Senhor, como não? Aí ele vai lá, aperta os botões lá, bota a senha, aí o hangar se abre e aí vocês saem com o carro. Eles não estão prestando atenção para onde que a gente está indo, né? Hã? Deixa eu fazer um teste de inteligência dele. Eles estão prestando atenção. Não, tirei 6, mais 3 deu 9. Não. E aí? Agora? O Bigorna tá pensando que ele vai escrever no diário dele que hoje ele aprendeu com o Depak que ele consegue superar situações de risco sem usar a força bruta. Mas só pra encerrar essa cena, vocês levam, deixam eles saírem e voltam a pé ou como é que vocês vão fazer pra voltar? A gente tinha que levar eles até o... Até a saída, exatamente isso. Vocês colocaram eles no carro, o Farad e a Samira. A partir daí eles podem ir de carro até voltares. Ah, vocês não precisam entrar no caminhão. Sem perigo. Ah, é, a gente não precisa ir, só precisa ir os dois. Isso. Então você falou para os guardas que os dois iriam. Os dois já estavam no carro, a gente foi andando, conversando com os guardas. Só assim, que eles estão indo testar. Eles estão indo testar, eles foram embora e a gente voltou. Beleza. Aí vocês sobem, vocês veem se os guardas estão olhando ou não, sobe lá em cima. Aí a gente sobe e vai embora. E vai embora. Ok, então aí fechou a cena aqui, a próxima cena vocês já estão chegando lá. Tá? Mas aí eu vou fazer umas duas ou três cenas com eles lá e depois vocês chegam. Tá? Então vamos lá. Enquanto isso, vocês estão seguindo lá para os laboratórios. Né? Depois assim de uns 10 minutos, mais ou menos, vocês começam a sentir cheiros característicos do laboratório, cheiro de formol, cheiro de álcool. E um cheiro muito forte de putrefação. E a temperatura, isso depois de 10 minutos. Depois de 12 minutos, quase chegando lá, a temperatura dos tubos de colonização já está bem fria. E vocês notam assim que as paredes já tem até uns cristalzinhos de gelo, assim. Ok? Ah, tô mandando o pessoal ligar o modo de sobrevivência das armaduras. Filtragem de ar e. Nessa hora, térmico. Tem uma comunicação do Dipak para vocês, via o comunicador do capacete, né? Uhum. Capitão. Capitão, missão cumprida, já estamos a caminho. Daqui a uns tantos minutos estaremos 15, com vocês. 15. 15 minutos estaremos aí. Entendi do câmbio. Tudo beleza aí? Câmbio. Preciso que leve alguma coisa? Faça na padaria? Me traz um cheddar. Vocês andam mais um pouco e aí a temperatura tá tão baixa, tá em torno assim de uns menos 10 graus, tá? É, a armadura de vocês ela possui uma defesa térmica, mas mesmo assim vocês sentem o frio. Na respiração de vocês, vocês podem ver o vapor, assim, uhum. Né? E as mãos começam a ficar bem geladas, porque a armadura protege só o peito, que é o mais importante mesmo, mas as extremidades vão gelar. Então vocês fazem, sentem assim com a mão, fica difícil de segurar as armas e tudo, né? Não, acho que não tem nome. Menos, o, tem. Menos a Delta, que um dos braços dela é cibernético, ela não sei o que foi. Mas no encontro do braço cibernético com a sua parte orgânica, você sente uma dor aqui assim. Tá? Aí chega uma determinada área que tem um tipo uma grade assim no chão, né? Uma grade de respiração, né? Assim no chão. E ali na grade, quando vocês olham. É de onde está vindo esse cheiro de carne e putrefação mais forte e assim, até vapores frios estão saindo de lá. Quando vocês olham lá embaixo, tem uma mesa enorme assim. Quando vocês olham meio para o lado, assim, ó, nas grades, tem outras mesas. Em cima dessas mesas tem alguma coisa debaixo de lonas. Então parece que é uma área de autópsia. Só que o que está debaixo das lonas tem um volume meio estranho. Não parece ser um corpo humano. Um volume meio assim. Mas que tamanho que é? Tamanho humano? É em torno de 2 metros, 2,15 metros mais ou menos, mas com umas protuberâncias. Mas eles estão debaixo das lonas. As lonas são verdes. Né? Tudo ao que tudo indica, essa área está totalmente sem ninguém, está totalmente deserta, vocês não escutam barulho nenhum. Mas as luzes estão acesas e vocês escutam um estranho barulho de máquinas ligadas. Assim. E de vez em quando um pequeno som, assim, alguns sons de bolhas. Vai, vamos dizer? Tem mais tempo pra frente com mais laboratório ou é só um que você quer? Não, quero apontar lá, você aqui em cima. Não sei, pode? Pode. Tem mais tubo pra frente com mais laboratório ou é só esse aqui? Não, tem mais tubo pra frente com mais laboratório. Esse é o primeiro. Esse chegar. É o primeiro. Vocês querem ver os próximos? Se você olhar no seu Cyberdeck, essa é a área que tava toda apagada, segurando. Assim, de segurança restrita. Pois é, mas o resto também tá restrito. O resto também tá restrito. Descer. O problema é que aqui vai ser difícil a gente voltar, né? Porque o duto não tá dando em cima. Mas é melhor a gente olhar pra primeiro frente, e ver, escolher um pra descer. Vamos pra frente ver o que tem. Vamos dar um pouquinho pra frente. Pra ver os próximos laboratórios. Bem, vocês andam mais um pouco para frente e vocês chegam na área. Agora o som de borbulhos está maior. Vocês chegam numa área que vocês olham de onde, do ponto de vista onde vocês estão, tem uma espécie de círculo, cilindros de vidro com círculos de metal em cima. Do ângulo que vocês estão, não dá para ver direito, mas parece que esses cilindros são cilindros. Esses cilindros têm em torno de 3 metros de diâmetro e parece que dentro desse cilindro, suspensos em algum líquido meio esverdeado, branco esverdeado, tem alguma coisa, porque de vez em quando vocês escutam um barulho assim, tum, tum, de alguma coisa batendo no vidro. Vocês olham daí de cima, tem em torno de 6 desses estranhos vidros e vocês notam que existem em torno de 2 cientistas de jalecos brancos. Eles estão mexendo nos computadores, um está olhando no microscópio eletrônico, turista, né, e tal, né, tudo com touch assim, tudo no ar assim, vocês veem toda a pesquisa assim no ar. E o outro ele tá perto de um vidro, né? E parece que ele tá tocando assim um teclado virtual que fica no ar e fazendo algumas análises. No vidro onde ele tá é de onde vem esses barulhos, tum, tum. Parece que o que tá dentro do vidro tá tentando pegar ele, acertar ele. Mas ele tá lá tranquilo, só olhando. Isso parece uma pesquisa secreta. São dois cientistas. E você nota que eles são de aparência asiática, provavelmente chineses, tá? Cabelo preto, assim. Um é meio calvo e tem um óculos bem grosso. O outro é mais novinho, assim, cabelo cortadinho, batidinho. E aí, capitão? Mas você entrar aqui sem chamar atenção. Vamos continuar, tem mais? Tem mais. Então, qualquer coisa a gente volta, vamos lá. Vamos ver. Aí mais pra frente, vocês veem uma área onde existem uma sala grande, tem uns 3 ou 4 pesquisadores lá, e eles estão analisando, tem uma série de pedaços, parece pedaços de nave no chão. E eles estão catalogando, analisando, passando equipamentos de radiação nesse pedaço de nave. Quando vocês olham um dos pedaços de nave, tem uma parte assim, ó, grande, escrita Estepona. Grande, assim. Que é aquela nave, vocês já sabem que foi a primeira nave que pousou em Caronte. Então eles estão lá, eles estão todos com equipamento de radiação e estão lá passando equipamentos nessas naves, nisso, né? E, de repente, quando vocês estão olhando, aparece no telão a cara da Freda. A Beach. Então, a diretora Freda, ela aparece e diz o seguinte: como estão indo as pesquisas, senhor? Como estão indo as pesquisas, senhor Yun Fat? Aí, vocês escutam aquele cara que estava, aquele mais velhinho que estava lá de lá, o cientista Yun Fat, que estava no laboratório do lado de cá. Uhum. Ele sai de lá, entra nessa parte onde está a nave Estepona. Uhum. E começa a conversar com a Freda. Não, senhora, nós estamos em. Já estamos quase desvendando as alterações genéticas que foram feitas nos tripulantes da Estepona, mas ainda não conseguimos isolar o gene. Preciso disso rapidamente. A autoridade colonial daqui a pouco vai saber que nós estamos fazendo alguma coisa aqui. Eu preciso desse gene agora, antes que nós sofremos um processo de auditoria pela autoridade colonial. Acelere, eu não quero nem saber. Eu quero isso para hoje. Mas, senhora Freda, é muito difícil. Você está falando de anos de pesquisa. Não quero nem saber. Ou você me passa o gene hoje, ou pode considerar esta pesquisa encerrada. E diga adeus também à sua família lá na Terra. Aí desligou. Aí o Dr. Cheng bota a mão assim na... O Dr. Yun Fat bota a mão assim na mesa, assim. Ele bota a mão na cabeça, faz assim com a cabeça e depois volta lá pro laboratório e continua. E antes de voltar pro laboratório, ele ainda dá um esporro nos estagiários dele lá. Continuem! Nós temos que saber qual que é o vetor! Continuem! E volta pra lá, pro outro laboratório. Então, Kev. Vamos descer o cacete, vamos lá? Matar todo mundo. Não, tudo bem. Você consegue abrir um link seguro com a nossa nave? Com a nave? Uhum. Não sei, eu consigo? Abrir um link seguro com a nave. Consegue, é 16. Inteligência, mais computadores, mais 3, né, no seu cyberdeck. Ah. 18. 18? Ó, oh, beleza. Aí, o Dr. Rammstein. Yeah. Durante. Vocês chegaram lá na Lua Caronte e tiveram informação de que eles fugiram. Eles comunicaram com você que eles tinham conseguido fugir, né? Porque quando ela pegou o cyberdeck dela, ela hackeia o sistema de comunicação da pirâmide e usa ele para comunicar com você. Então ela envia uma mensagem, né, falando que eles tinham conseguido escapar. Pois é. Então, o que você decidiu? Eu preciso ver se a gente já tinha terminado, porque eu tinha desligado todos os equipamentos da nave, tinha deixado só o essencial, só o suporte de vida, pra gente arrumar os defeitos da nave. Então, sei. Comunicação externa, a gente estava desligado. Tá? Não sei se é nesse tempo. Não, ela consegue mandar uma mensagem de texto. Essa nave. Mensagem de texto é diária ou desligada. É. Aí você recebe a mensagem de texto lá da Delta, que diz o quê? Chegou no fax. Que diz? Eu sei que pediu uma mensagem. Capitão. Então, vira pro capitão. Estabelecer a ligação. Fala aí. Qual a mensagem? Capitão, qual a mensagem que é pra enviar? Precisamos de contato com a nave agora, doutor. Ah, é. Então é isso. Precisamos saber se é contato. Esse é o contato. Aí o Alfred. Contato, né? O Alfred responde em mensagem de texto, né? Claro. Aí o Alfred aciona. Doutor Rammstein? Yeah. Sim, Alfred. É, desculpe interromper o senhor, mas que estava. Trabalhando, Alfred. Trabalhando. Sim, com essas seringas aí. Com essas seringas aí na mão. Com a Ive, com a Charlize. Bem, lamento ter incomodado, mas senhor, os seus, aqueles soldadinhos lá de baixo mandaram uma mensagem por cima. O senhor quer ler? O comandante, Alfred? Sim, ele abriu um chat. Uma coisa tão antiga que eu nem mesmo tinha no meu database. Inteligência dele, né, Alfred? A gente tá com a. Na hora que chegou a mensagem. A gente tá com os equipamentos ligados pra manutenção, você deve saber disso. Enfim, o que me encaminha a mensagem? Tá, vou abrir o livro do chat pra você. Você tá aí? Aí abre assim uma tela, né, na sua frente. Capitão Boris deseja iniciar uma vídeo mensagem com você. Aceitar? Sim ou não? Aí abre assim aquela tela virtual, né, na frente, né? Realidade aumentada, tudo. É, ok, aceitar. Beleza, você toca no ar assim, aceitar, e aí? Aí tá. Não precisa. Canal aberto, capitão. Você abriu um videolink. Rammstein. Sim, capitão. Você deve conrochar na cabeça. Rochar. Invejamente de rochar, vai ficar. Estou mandando para vocês esses vídeos da. Que a gente está conseguindo ver aqui de um laboratório de pesquisa secreta da. Pesquisa secreta, então? Sim, da Senarmo. Ok. Já transmite uma vez pra baixo, vai demorar 3 meses pra chegar lá, porque a velocidade é assim, mas pelo menos já tá enviado, né? Tá bem. Ao que parece, são sobreviventes de uma nave tripulada. Estão nesses módulos de contenção. Eles estão tentando identificar algum tipo de vetor que pode ter afetado esses tripulantes. Ok. Capitão, permissão para falar livremente. Sim, sim. Capitão, nosso objetivo não é apenas buscar a nave que está aqui do nosso lado. Não, mas investigar objetivo 2. O objetivo é investigar. Saber o que aconteceu a primeira vez. Buscar a nave e. Saber o que aconteceu a primeira vez. Você não vai contar que a nossa nave foi atacada, né? Já contou, sabe? Já contou, né? Você quer que faça alguma coisa com estas vídeos? Quero que você analise, você é meu especialista. Senhor, capitão, a gente está um pouco ocupado aqui em cima, se eu bem saber. Não, estamos terminando os reparos do nada. Tá respondão, hein? Então, deixa eu dar uma olhada. Bota moral. Eu acho que o Alfred. Qual que é o nome da. Charlize. Aí eles conseguem cuidar do suporte da nave. Isso é mais importante com seus conhecimentos. E vocês pretendem... Isso, bota ele na linha. Vocês pretendem voltar pra nave? Sim. Alfred, qual que é a nossa previsão de conserto 100%? Bem, a nave ficará consertada em um tempo mais rápido do que eu levo para tomar o martírio. Ou seja, cerca de... Prova de Richard Cheese. 8 horas. Caramba, é um grande Samatini, hein? É, né? Demora 8 horas pra tomar um martinho. Então, em 8 horas a gente vai estar pronto pra... Eu disse uma, eu quis dizer uma garrafa. Pra buscar vocês. Ok. Vocês conseguiram identificar a Carl Sagan, né? Sim, ela tá aqui, mas tá totalmente inoperante. Também a gente não conseguiu fazer um scan completo. Só depois dessas 8 horas que a gente vai conseguir. Ok. Então, antes de virem, façam uma checagem. A nave está tripulada ainda, só está abandonada. Ok, mas qual vai ser os nossos próximos passos? Delta, vocês vêm até nós ou nós vamos te buscar? Só uma questão. Nós vamos investigar mais aqui e tentaremos ir de encontro à nave. Então a gente permanece aqui, vamos arrumar a nave e escanear a outra nave. Ok. Qualquer mudança nos planos a gente avisa. Delta, então, dentro do seu... da sua mala de apetrechos gadgeteers cibernéticos, você tem uma pequena bola tecnológica, que é tipo um globo de telepresença. Então você pode acionar esse globo, linkar com o computador da nave e com o Rammstein, e esse globo fica flutuando perto de vocês, e o globo projeta, se for necessário, projeta o rosto holográfico do Rammstein. Ele vê onde vocês estão e vai acompanhando vocês lá no laboratório. Vamos até ter mais o que fazer, ok? Você tem que dar ordem. Não, Rammstein, porque é você que tem os conhecimentos de biologia. Então, realmente... Por que eu fiquei na nave, eu não sei. O conceito. Alguém tinha que ficar. Não, tem um robô pra isso. Tem dois. o Arthur e a Ivy, mais os outros... Achei que essa é a coisa tão rápida que não é a tripulação toda. O Alfred e a Ivy, eles têm condição de consertar a nave. Eles têm todos os conhecimentos necessários. O Alfred simplesmente passa para a Ivy acessa o computador, liga e faz. Né? Então não há necessidade. A não ser que exista algum problema, se os mercenários descobrirem vocês de novo, aí você é oficial, você vai ter que dar as ordens lá para o que vai fazer. Então, só está explicando isso aí, óbvio que o seu personagem saberia, né? Tá, vamos voltar então para a primeira câmara e a gente usar a ajuda do nosso doutor para entender melhor esses corpos. De repente, o cyberdeck da Delta começa a fazer brilha, porque ele é todo assim, modernoso, estiloso, cheio de LED para todo lado, nanotech e tal. Ele começa a brilhar vermelho, assim. Quando ele brilha vermelho, significa que tem um hacker tentando invadir no seu cyberdeck. Né? Parece que as suas mirapulâncias dentro da pirâmide, parece que eles encontraram algumas pegadas. E estão tentando achar onde vocês estão. Então, o seu cyberdeck está começando a receber uns ataques. Ok. Como é que eu faço pra proteger? Você vai falar pro seu... Atira num desses negócios que tá lá preso e vambora. Tô pensando no negócio científico. Vou fazer um ataque, você vai 2d6, mais inteligência, mais computadores. Tem que tirar mais. Tá? Então, o nosso link tá sendo atacado. Eles estão sabendo, estão descobrindo onde eles estão. Foi 12. Você tem que tirar mais que 12. Um monte mais que 12. Então você... Deu 21. Beleza. Você conseguiu resistir o ataque, você pode contra-atacar e descobrir de onde que tá vindo. E se for um hacker que está usando negócio neural, você pode fritar o cérebro dele. Yeah! Vai para fritar? Yeah! No! Crítico. Crítico? Fritei. Nó. Sei de onde que veio e fritei ele. Exatamente. Então, ninguém tava ao redor. Isso veio... Então ele é a mãe dele. A pirâmide, ela tem em torno de 382 andares. Né? Ela é gigantesca. Em torno de 382. Não é certo. Pode ser 383. Pode ser mais, pode ser menos. Tem os andares secretos. E foi nos andares superiores, acima do. Foi no 287. Mas assim, eu sei só mais ou menos, eu não sei o setor de não sei o que. Sim, foi no setor de segurança, de cibersegurança da Senargo. E foram quatro hackers trabalhando ao mesmo tempo para conseguir achar você e invadir no seu CyberDeck. E eu fritei todos esses? Com esse crítico você fritou os quatro. Uau! Uau! Fritou os quatro. Aí você vê eles lá pelas câmeras, você chama os dados das câmeras de segurança. Ameaça inibida, senhor. Nu! Fritou os caras lá. Que isso? Next! Que isso, hein? Todo mundo sendo útil pra alguma coisa, né? Né? Todo mundo usando as perícias que conseguiu, assim, que comprou. E enquanto não está só na sua zona de conforto usando suas perícias, o doutor está desenvolvendo novas skills. É lógico. Comando, batalha de nave. É o seguinte. Já o que é muito mais importante para te manter motivado. E aí ela fez exatamente o que, assim? Olha. Só que ela fez, só que ela sabe. Que foi? Atirar nos outros. Ayla, lá no depósito. Quando você foi pegar as suas armas, você viu que como é um presídio com guardas de presídio, existem várias balas especiais de contenção. Uhum. Essas balas são feitas de um tipo de material nanotecnológico, borracha, que quando acerta a pessoa, ela não causa ferimento algum. Então, borracha. Mas as pequenas partículas, elas vão espalhando, elas vão injetando doses cavalares de narcóticos. Ah, tá. Né? Então você conseguiu 30 dessas balas. Essas balas servem. Você conseguiu 10 balas que servem para o seu rifle de longo alcance e as outras 20 balas servem para as suas pistolas. Tá? Doido. Você pegou isso. Então, desses grades de ventilação, se você quiser acertar os cientistas lá embaixo, doido. Derrubar eles, você pode. Criei uma perícia nova pro Igor, não sei. Qual? Ataque vulcano. Mas é esse aqui. Pode ser, Mas é baseado, na verdade é baseado em fisiologia. Né? Mas você pode ter um poder mental que faz isso. Ou então você toca e usa o contato que você tem, os seus nanorobôs geram uma carga elétrica que vai para sua mão e você está um cara. E dá na mesma coisa. Não. Ou então pode ser só um ataque vulcano. Né? Então, sei lá, então. Lembrei que eu achei umas armas de stun aqui que a gente não precisa nem matar os caras. Apesar de que eu sei que o senhor prefere. Não, vamos só. Vocês voltaram pro primeiro na sala de autópsia? Não, nada, então. Vocês vão descer na sala de autópsia ou vocês vão primeiro derrubar os cientistas? Derrubar os cientistas primeiro. Baque os dois cientistas primeiro, aí a gente desce. Aí então, a gente tá, desce lá mesmo. São dois cientistas e quatro. E quatro. Mas tá tudo no mesmo salão? Ou... Não, os dois cientistas estão num salão, salão dos cilindros, que tem no blu blu blu dentro. E os quatro internos estão analisando os destroços da. Os destroços não são destroços. É. Parece que a nave foi desmontada. As peças. Tá? São as peças. Então qual que é a estratégia? Vamos primeiro na sala do blu blu blu. Do blu blu blu? Que a gente já pega o chefe deles lá que tá lá. Uhum. Então tá. A grade é grossa bastante pra passar bala? É. Então dá. Vou atirar num e depois no outro. Lembra que se atirar num, o outro vai endoidar o cabeção, né? Tenta ser rápido. Tem que tirar os dois ao mesmo tempo, não? Tem que tirar os dois ao mesmo tempo. Quem quer atirar, então? Fazer um esquema tipo Cowboy Bebop. Se não vem pra cá pra isso. Tua bala serve no rifle? Não consegue? Você vai dois ao mesmo tempo? Não, a bala serve no, na pistola padrão. É um ponto de ação na cabeção. Ah, eu posso fazer um pouco de ação. Ah, difícil. Beleza. Então você vai descer lá de baixo, assim, de costas, tipo de parque daquela do peixe, tipo Rambaui. Assim. Então, beleza. Então só rola o ataque. Seguro. O ataque vai ser a menos 4, tá? Tirar 12, acertou nos dois. Eles estão concentrados, eles estão nem vendo de onde está vindo. Tirei 18 menos quase 14. 14? Ótimo, beleza. Os caras caem na hora. Faço o pessoal descer, né? Tá, vocês vão descer na furtiva, caindo assim com o pé leve. Então faz um teste de furtividade. Quem é que tem furtividade? Eu tenho menos um de furtividade. Não, eu tenho não. Não, um tira e o outro ajuda os demais, né? É. Não, eu posso então, eu ajudo eles. Tá. Então rola a sua furtividade. 12. Destreza, né? Mais furtividade. É, passeio. Beleza. Rolar um pra cada um? Não precisa. Vocês descem lá embaixo e vocês veem lá os 6 cilindros. Quando você sobe os cilindros. Pedindo pra Delta colocar o doutor. Quando vocês olham os cilindros, dentro dos cilindros, você vê umas criaturas assim, muito estranhas, muito bizarras. É o Blue Blue? E nessa hora dá aquela náusea assim dentro do cilindro. Perda de pontos. Então, rola inteligência. É, 2d6 mais inteligência, mais maior perícia acadêmica. Computadores é uma perícia acadêmica? Concentração pode servir? Não, tem que ser conhecimento. Qual que é o teste? É 2d6 mais... Ah, não, tá, entendi. Depois eu lembrei. 2d6 mais inteligência, mais sabedoria. Nós estamos fazendo assim. Dá pra percentage points, né? É. 10. O seu deu 10? Meu deu 12. Bicho, bora 17. Meu deu 12, não. Meu deu mais. 17? É. Tá. 12, 12. Passou. O Boris meio que... Ué, o doutor não tem que testar. Que doido. O doutor tá lá. É, você tá vendo na telepresença. Ele tá lá. É lá. Só um pouquinho, deixa eu bater uma foto. Muito bom. Esse foi doido, cara. Tá pensando o cara do Dudu? Não, tá aqui. Ai, tem que pegar o barro. Olha lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Não, espera. Bom, dá uma, fica uma paradinha. Ficou doido. É, quer pegar todas as suas expressões. Eu acho que melhor sem flash. Deixa eu tirar o flash. Ah, agora ficou massa. Ficou massa aqui, ó. Ah, não consigo ver. Aqui, ó. Doido. É, agora é pra você se ver. Não, saiu do negócio. Doido. Aê! Ficou massa. Rola aí. 2d6, mais inteligência, mais sabedoria. Então... Eu falei, deu 17. Deu 17? Deu vários aqui. 14, 17. Tá. Dentro daquele negócio, vocês veem umas criaturas que, no lugar de mãos, elas têm tentáculos. E elas parecem com isso aqui. Elas tem uma espécie de okay. Parece uma espécie de carapaça por trás, como se fosse de um siri bizarro. Tentáculos para todos os lados. Essa é a primeira. Então vocês veem isso aqui, ó. Não lê as informações. É lógico que a gente tem visão. A gente tem visão estroboscópica. É um bicho de cabelo. É um bicho de cabelo isso. Isso aqui é tudo carne. Onde que tem casco? Aqui atrás, tá vendo? É uma espécie de casco. É sombreira aí, assim, uma casca. É, exatamente. Tem. Parece um vagina pênis. Vagina pênis. Pênis, vagina. Acho que o Vitor tá meio obcecado, assim, levemente. Deixa eu assistir de novo pra vocês verem. Vai ser doido demais. O que? O vagina pênis? Vamos ver o trash na sessão trash. Vagina pênis. Assistir filmes ruins é tão bom quanto assistir filmes bons, às vezes é melhor. Você aprende o que, que não se deve fazer. Beleza. Então vocês veem isso num dos essa criatura, então ela tem dois tentáculos grandes que saem do peito, dois grandes do lado, que era onde eram as mãos. E no lugar de pernas ela tem três tentáculos gordos, enormes, embaixo. Essas criaturas ficam tentando fugir, elas ficam batendo. Elas têm em torno de 2 metros e até 3 metros dentro do cilindro. E você nota que os cilindros estão extremamente frios. Né? Assim, lá no local estão frios. Uhum. Vocês podem tentar investigar para saber que líquido que é esse que está dentro dos cilindros. Você pode ir no computador deles. Vai lá, entrou. O computador, no cilindro tem um computador, não tem não? Tem. Então, vai lá. Você acessa lá. Mas lá tá tudo bloqueado. Esse líquido é... da geral. Esse líquido... Newton, o computador da geral dessa sala tá tudo bloqueado, assim, que entrar. Não, tá tudo aberto, porque está aberto normalmente. Ah, então tá. O doutor sabe o que sobre isso? O doutor sabe o que sobre isso? Esse tipo de contenção. De contenção? É. Bem, você nota que é uma contenção extremamente forte. Eles estão usando plexiglass, alumínio transparente, que é extremamente resistente, né? E... Mas o bicho tá vivo ou tá morto? Eles estão batendo. 21 para saber o que é. Beleza. Delta, você vê que o líquido é nitrogênio líquido. Really? É zero absoluto. E as criaturas estão lá batendo, tentando sair. Duas coisas. E tá frio? O laboratório tá bem gelado. Os cientistas usam roupas térmicas por baixo dos jalecos. Então é isso aí. Duas coisas. As armaduras estão transmitindo isso pra base mesmo que leve 3 metros. O que é o negócio é de menos, assim, que eles estão. E o body sobrou no teste, né? Bora sobrou no teste. Só pra lembrar. Enquanto vocês estão lá. O que mais que eu descobri, Milton, nessa minha hackeação aí? Só isso? Só o que é? Não, você essa descobriu. Recriação. Você descobriu. Rola um D6. 6. Você descobriu 6 arquivos de vídeo sobre a pesquisa. Diga que vista sinais, cara. Das últimas férias. Eu vi. 6 arquivos de vídeo. Sobre a pesquisa. Você encontra o vídeo diário do doutor Yunfat. Ok. Encontrei isso aqui, ó. Capitão. Pode ver depois. Né? Pode ver o capitão tá lá. Ele tá olhando fixamente para os monstros que estão lá dentro. Ah, e você vê que um monstro tá todo formado. Um outro monstro tem metade do corpo de uma mulher. Parece uma mulher chinesa, assim. Pela perna, a gente sabe que é pela perna, pelo lado, pelo seio, do lado de cá, do lado direito e do lado esquerdo, ela já tá toda transformada. Ah, é metade. Sim, achei metade que era metade assim. Aí vocês estavam fazendo assim, aí pela perna dela é chinesa. Tava escrito assim, meio de chá. Tá. Vocês encontram outro nos outros dois cilindros. Vocês encontram, assim, o braço. Tá transformado, o tórax tá transformado, mas a cabeça não tá. E são dois homens. Que horror! Os cilindros, eles têm identificação? Só que agora vocês não sabem quem que é. Não, mas é no computador, você computador. Acha. Os cilindros têm identificação? Tá tipo como, sei lá, amostra 1, amostra 2? Boa, os cilindros têm identificação. No primeiro cilindro, tá escrito... No primeiro cilindro... Dá muita calma nessa hora. Cadê seu brinquedo? Brinquedo do ano. Todo mundo compra o brinquedo. Ele quer o deu Playboy. Olha lá. Já descobriu? O primeiro cilindro está escrito. O primeiro cilindro está escrito Zara Nart. Zara Nart. O segundo cilindro está escrito Ivanov Solinka. Não, Solinka aí, ó. Isso. O terceiro cilindro é Peter Solinka. Quem que é? Solinka mesmo? Era os parentes da... Adriana Solinta, que é a da chefe do sindicato. Griloiada. E a, aquela que tem a mulher, que, é, que tem a aparência chinesa, e a metade dela é desse monstro, é a doutora Suvari Sheng. Todos da nave. Sheng, isso. Delta, você pesquisa mais um pouco, yes. Tem a foto deles, né? Bem esquema do Adrian. Ok. Tem a foto deles e a ficha deles. De é, eles eram da nave Estepona. O Ivanov Solinka, você puxa a ficha, né? O Ivanov Solinka era, era um minerador. O Peter Solinka era outro minerador, especialista em, em mineração. A Zara Nath era a pilota da nave Estepona. E a doutora Suvari Sheng era a médica da nave. Eram 4 ou 6 cilindros? Eram 6 cilindros. Os outros 2 cilindros, é, você vê que tem é, dois cadáveres. É, bicho ou gente? De gente, 2 cadáveres de gente. Mas eles estão assim, é, eles não mexem e parece que não desenvolveram nada. Gente, cadáver faz. Ah, eles só estão, todos os dois têm um tiro na testa, assim. E eles não estão identificados? Não, eles estão, eles estão identificados. É, um é um cadáver de mulher. Ela chama Martha Washington. E o outro é um cadáver de homem chamado Clive Bronson. É. Parente? É um parente distante. Tá. Ah, é o senhor de Bach Bronson, né? É. É Bronson. Ah, tá. E eles eram também, faziam parte da tripulação. É o pessoal que era minerador também. Eles eram mineradores de montares. Doutor, você conhece alguma coisa que pode causar essa alteração genética neles? Dessa simbiose? Isso aí? É isso? Ah, é... Aí você... Depois de eu ter passado meu surto, daí isso tá normal. Qual foi o seu surto, afinal? Eu nem vi. Eu também não vi. Doutor, de fato, eu queria... Hã? Que isso? Você... Ah. Que isso tá acontecendo? Mas chegou a malta, tipo, ah! Tem mais 6 balas, pode vir mais 6. Aí chegou os outros 3. Mas o mal tinha um estudo. A porta não fecha mesmo. Pela pé, assim. É nanoporta, ela tava de uma forma. Ela tava por cima dele. É tipo um pezinho lá de fora, assim. É. É, o doutor sabe alguma coisa de esse tipo de experimento, algum, né? Desse tipo? Não. Tem que ser de literatura, essa alteração genética. Esse tipo de alteração genética. Não, mas você pode especular que o nitrogênio líquido foi uma tentativa de retardar a transformação. Porque parece que vocês veem os estágios de transformação, estão bem claros lá. Uhum. E uma das formas de parar a atividade celular é através do nitrogênio líquido. Congelamento. Mas o que te admira é que mesmo no nitrogênio líquido parece que a transformação continua. Então, eu acho que a gente pode ir embora porque vocês estão a gente com os arquivos de vídeo. Eu acho que as respostas estão nos vídeos. Esses arquivos de vídeo, inclusive você achou uma pasta que estava escrita assim, doutora Suvari Sheng. Parece que esses arquivos de vídeo foram retirados da Estepona. Ok, a gente vai embora e assiste enquanto a gente tenta chegar na Boreza, a gente assiste isso. Pode ser. Vamos embora? Vamos antes que né? Chegue mais gente, então. As balas que acabe e. Então pronto, nós vamos lá. É, começa a matar, não tem problema. Beleza. Quando vocês estão decidindo pra ir embora, vocês escutam 2 batidinhas vindo lá de cima. 43. É o povo que chegou. São três. É. Três. Aí vocês olham pra cima e vocês veem a cara feia do Dipak olhando pra baixo. Assim. Opa! Dá uma mão pra subir aqui, Dipak, pra ver que você chegou. Então, nós estamos indo embora. A gente já pegou o que a gente precisa. É, Delta, na hora que você está tirando o seu cyberdeck, você nota, assim, nas informações do computador, você nota o seguinte. Tá começando a piscar um negócio em vermelho, assim. Aí você olha aquilo e está escrito assim: temperatura dos cilindros está aumentando. Estava menos 128, menos 30, menos 20. Ela está subindo, então. Ela está descendo. Está subindo. Tá subindo. Menos 9, negativo. Menos 8. Tá, a gente tá. Menos 7. É a versão tecnológica. Menos 6. A montanha tá caindo na cabeça da gente, entendeu? Tá, menos 5. Essa é a versão tecnológica. Bora. Tem vez que você escuta um barulho assim. E aí começa a aparecer umas rachaduras naquele do que tá totalmente preso. Vai ter alarme girando. Começa a girar. É o estresse. Tem começa a girar o alarme. Vai soldado, vai girar. Todo mundo. Vambora. E começa a aparecer, e o computador todo, a tela some, começa a aparecer aquele símbolo Biohazard. Uau! Fodem, arma com bala de verdade é vontade enquanto você sobe. Bora. Eu sugiro que você saia daí rápido. Subindo. Beleza, todo mundo faz um check de destreza com atletismo. A 12. Fala, eu vou por último. Quem nossa, fala? Já estão lá dentro. Não, vocês já estão lá dentro. Você está puxando, pessoal. Vamos lá, gente. 14. Crítico. 14. Crítico no meu que também. Nossa, beleza. Todos dois vocês subiram no pau, assim. Ok. Bem. E é, nós estamos foi? Subindo no pau. Fala pro pessoal correr pra jogar duas granadas lá no fundo. Então, beleza. Beleza, pra trazer duas granadas. Cara, né? Você jogou as granadas? Beleza. E tamo correndo, né? Aí vocês estão correndo, de repente. Capitão, sim, rapaz. É isso aí. De repente a granada lá de trás explode. A gente só vai escutar. E o chão da canaleta onde vocês estão começa aquele alombado assim. Roar, é lógico. Vou correndo, continuou correndo. Beleza. Quem tá por último? Eu posso estar por último. Eu tô por último. E no fundo tá aquele fogaréu todo assim. Vocês estão correndo. Você vê que a Ayla, na hora que você vai correr assim, você escuta só um barulho assim. E aí você olha pro seu pé assim, caralho. Tem um tentáculo meio roxo, meio vermelho assim, enroscado no seu pé, e nessa mesma hora você cai. Pá! Aí eu vou contar o combate a partir daqui, tá? Você fica mais cinematográfico. E no meio daquele fogo assim, você só vê o tentáculo saindo um pouquinho fogo, mais, mas alguém jogou uma granada lá. É, pois é. Ia acontecer de todo jeito, mas rolou uma granada. Não, mas deu. Ia dar tempo de fugir. Mas ele deu um dano no bicho. Ó, duas granadas é um dano bom, hein? 4d6 cada granada, 6d6, né? É. Esse bicho é pauleira. É pauleira. Senão não dá o estresse. É. É iniciativa? 4d6 cada. Isso, todo mundo rola iniciativa. Você acha dela? Cara, tá mesmo. É, tá. Também não tô. Você não tem granada aí? Peraí. Acho que é 5d6 granada. Ah, gostei dessa cena. Você não foi doido. Você não foi doido. Let's get away! Wait! Depende. Porque the motherfucker caught me! Quatro explosivos, mas esse é de demolição, né? Pode tirar, dá pra você atira e acerta, não precisa nem rolar, tá? É tiro. 5d6 que foi a granada que eu coloquei no bicho, era 5d6. 5d6. Se eu sair no pôr de ar, tá beleza. A primeira deu. Sangue de aço. 19, 9. No. As duas deram 19 cada. 38 no total. Beleza. Tá em pé, viu? O bicho tem 100 PVs. Yes. Então, joia. Vamos fazer a iniciativa. Vamos lá. Vou rolar o do bicho. Ó, mais 5. Deu 9, mais 5. 14. 14. O bicho deu 14. De parque. 13. 13. Bigorna. Ó, é, o Bigorna tá lá também. Tá lá. Né? 13. 13? 13? É. Delta. 10. 10. Vamos, Depak, tá combinado. Boris. Mucha lucha. 17. 17. 17. Já tá combinado. Ailen. 18. Pô, eu quase tiro um crítico e saio atrás do tiro tipo 11. Então, primeiro é a Ailen. Depois é o Boris. Depois é o Depak. Depois o Bigorna. Depois o Delta. Isso aí é super rápido. Não, e é atirador, então a gente ficou vigiando. A gente não sabe. Antes do Depak é o monstro. Não esperava tentar agarrar a perna. Então, Ayla, você pode ou atirar no monstro ou tentar atirar no tentáculo pra rasgar o tentáculo e não, você sair. Não vai dar pra correr, não. Tá caindo no não, vai se libertar aqui, tá puxando pra você pra é ele. Problema, não. Não. Vou o ataque dele, você vai conseguir atacar com. Vou mandar, vou atirar nele. Manda nele. Quero matar o bicho. Então tá. O fogo começa a se abrir e você nota que o bicho tem uma espécie. Ele não tem uma cabeça. É o que tá todo transformado? Ele tem uma espécie assim de um troço assim vermelho, assim, no centro, que parece ser olho, alguma coisa assim. Entendeu? Tá. Você não sabe muito bem o que, que é, você pode tirar e ver o que, que é. Pode tirar, tirar e ver o que, que é. Então tá, manda brasa. É o que tá inteiro transformado que tá atacando, né? Isso, é. É. Pra acertar é. Dezessete pra acertar? É. Pegou. Então agora eu já... O monstro. Monstro. É. 10 de dano só. 10 de dano? É. Como o bicho tem redução de dano 6, oh, caralho, bicho entrou 4. Opa! É, deu, hein? Pensei, meu bicho. Mas eu sei essa, não tem que mandar o cacete. A redução de dano dele funciona pra balístico. Ah. Ele é um troço protoplasmático. Ah. Então, mas ele não tem órgão. A gente tem arma e balístico. Órgão mesmo. Fixo pra poder acertar. Né? Mas, tipo assim, na base da faca, vai na faca. Corta protoplasmático. Então. Foi quanto? 4, né? Foi? 4, só 4. 4. Ainda vai muito com as contas dele. Viu o Tevião, a sensação do Tevião? Muito bonito. Ah, você viu? Tava com o Galaxy? Boris. Não, é aquele que vai andar. É o Volt. Manda brasa, Boris. Eu vi muito bom. Nossa, que esse tamanho. Vou dar um tiro localizado no tentáculo pra tentar soltar a área. Tá. Então, menos 4 dificuldade. Tá, eu tenho mira certa. Beleza. Aí anula o menos 4. 8. 12, 14. 14? É. 14? Uhum. Tá. O tentáculo, ele fica meio assim, ele tá engraçado nela, mas ele fica meio que. Que rodando, então. Não, foi 15. Foi 15. Tá. Destreza do bicho é 5. Vou rolar 2 destrezas mais a destreza, deu 7 mais 5, 12, 15. Então você conseguiu acertar. Dá o dano. Se o dano for 10 ou mais, você arrancou o tentáculo. É, vamos embora. Hein? 7, 10. Ah, 10. 10. Se for 10 ou mais, foi 10 ou tal. Então, beleza. Aí saiu. Vamos ver se o sangue é ácido. Eu não tinha pensado nisso. Se sair um ou dois, o sangue é ácido, hein? Pô, um ou dois? Dois, é ácido! Caralho! É a única vez que o mestre podia tirar 6, ele tirou 2. Mas eu vou fazer um ácidozinho, paia. É um D6 só de dano. Eu tinha pensado em correr lá com a faca, velho. Deu 5 de dano. Aí ele roda de novo. Tá no seu bote, a bota tem. É muita beleza! É RD. Então, o RD come um pouco do dano e entra 1. Só que se você tomar, vou dar uma dica mesma agora. Bota, a mesma pai, bota aí, vai. Claro. Mas eu prefiro assim, pelo bom senso, dá pra resolver, né? Então dá, tá. Agora é o bicho, tá ok? O bicho é o seguinte, o bicho, ele dá 4 ataques. Nossa. Tá? Que base. Com os tentáculos dele, entendeu? De repente você escuta assim um barulho e começa a vir uma tentaculada. Tentaculada. Entendeu? É, Space Cutchulls. Tentaculada são vários tentáculos. É o coletivo de tentáculos. Não, achei que era um golpe com tentáculos. É, isso também. Vai é o seguinte: bolada, quem tá atrás da área? Não, são Capitão tá duas lá excepções. Também. Capitão tá atrás da área. É, você tá lá depois. Segurando a ala assim, segurando a ala assim, que nada, é tudo homem, é tudo macho aqui. Tudo macho. Olha, a Marina é pauleira. É tudo macho. Então tá, então vão ser dois tentáculos em cima de você, eles vão tentar só enroscar na sua garganta. Não, pode mandar mais um, seu chiclete monstro. Ah, é? Então vão os quatro em cima de você. Não. Nossa! Ó, o seu desvantagem de chiclete monstro, a gente vai usar assim, uma vez por sessão só, senão fica sacanagem, não é demais. Mas uma vez por sessão, o monstro só ataca... Só ataca ele. As outras é só o normal. Né? As outras é só o azar normal. É. Então tá, eu vou fazer o ataque dele. O ataque. Nossa. É, mais 10. Puta que pariu. Tem muito HP aí, né, capitão? Vamos lá. Você acha que o capitão comprou? A gente já recuperou o dado. Primeiro ataque. Esperto. Você vai tentar esquivar? Você pode esquivar de um. Você pode esquivar até dos três, mas cada ataque subsequente que você tenta esquivar vai ganhando penalidade. Uhum. Tá? Então o primeiro vai ser a básica para te acertar, pro bicho te acertar, é 12. Tá. Então a primeira vai ser 10 mais 8, deu 18. Nossa senhora. Você vai tentar esquivar? Não, isso eu vou tomar, porque... Destreza mais atletismo. Você pode tentar esquivar. Então vamos. Vai lá. Mas o próximo aí tem uma penalidade. Uhum. Né? Olha, 18. Ó, 18? Cagão. Eu tirei quanto? Eu tirei 18, não. Ah, no cara. Mesmo número em cima, cara. 3, 7, 11, 18. Não, em cima não. Em cima é ataque. Defensor pé. Não, gente, tinha que ser que nem o War. A defesa que nem o. Não, que nem D20, que nem o D&D. Que errado, gente. Quem tá defendendo tem vantagem. Não, quem tá defendendo é o contrário. Quem tá defendendo tem desvantagem pra quem tá atacando. O contrário é verdade também, quando a gente for atacar, esse assim que é o negócio. Exatamente. Nunca acontece. Nunca. Nossa, não tem nenhum bônusinho extra, não? Não, né? Não tem nada, né? Esquiva aí maior aí, olha lá nas habilidades. Eu tenho mais um em teste de força de vontade. Não, então pegou. Isso. Eu vou dar o dano. Não é bem isso, não. Vou dar o dano. Tem mais dois iniciativas. O dano é 3d6. Vai dar 11 de dano nesse. Tá apertando, tá sufocando você. Uhum. Esse, o sua armadura pode reduzir esse dano, tá? Tá. Então, 11 menos armadura. Segundo ataque oficial, foi, né? 14. Esse foi meio pai. Você pode desviar agora com menos 2. Menos 2, tá. Isso. 7, 8, 15. Beleza. 15? Menos 2, 13. 13 no total, ele tirou 11, eu né? Eu tirei 14. Ah, 14? Que bosta, velho. Por onde, mano? Entrou o segundo. Nossa. Ai, meu Deus. Nosso Boris. Vai morrer. 7. Clad Monstro. 7 com 1, 8. 8 de dano. Menos 4, 21. Isso. Agora o terceiro ataque. Deu 15. Não, você pode. É, 15 é mais que 12. Ele acertou. Agora é menos 4. 7. 10, 14. Não, tomei. Tomou? Uhum. Então, ixi, deu 9, 10, 11, 12, 13. Deu 13 de dano. 9, 12. E agora o último ataque. Nu. O bicho tá sentando o cacete. Ixi, deu 17. Nossa, eu também. Se você tentar esquivar agora é menos 6. Eu só sou um crítico aí. Eu vou ganhar. 17? É, você já entrou. Você pode tentar de tirar um crítico. Tirar um crítico, aí o que custa tentar? Rola e dá, né? Não, eu tava pensando em gastar um ponto de ação e tentar rolar lá sem a penalidade. Pode. É um. Mas 17 alto do mesmo jeito, mas né? Vamos lá. Pior que morrer. Ah, costuma ser. 8. Caralho. Quase. 15. 15? Não, entrou. É, entrou. Então tá. Ai. Deu 12 com 13. 13. Tira o penalidade da armadura. Tô com 3 pontos de vida. Tá vivo. Tá de pé. Nossa. Tá de pé. Tô aleijado. Você tá aleijado. Tá menos claro. Você tá roxo, aleijado. Na verdade, que ele tá tentando estrangular, então você já tá roxo, quase perdendo a consciência. Ah. O olho eu tô suspenso, né? Porque tá de tentar. Exatamente isso, bem, bem cinematográfico. Ele pegou assim, suspendeu assim na parede, assim. Vocês todos estão olhando. Tá esmagando na copa. E o olho do Boris, aquelas veinhas estouraram. O olho dele tá todo vermelho agora. E a língua tá meio azul. Nossa. Dentro do capacete, né? Mas, inclusive bicho, essa base aqui do. O bicho do tem 5 tentáculos, então? Hã? Ah, ele tem quantos eles quiserem. Tá. Porque ele é um negócio meio que faz mais. Não, mas ela é quatro por rodada. É quatro ataques que ele dá por rodada. Uhum. Tá? Então, beleza. Então esse foi o bicho. De Pac. Então, eu vou falar pro Bigorna arrastar o Capitão pra longe. Pode fazer isso? Eu tô preso. Primeiro, ele tá preso, preso, né? Tá preso. Você pode cortar os tentáculos. Suas facas de cortar o tentáculo. Tem uma katana de vibrolando? Ou então você pode pular em cima do bicho, assim. Let's go, bicho. Let's do this. O que você tinha pensado? O que você quer fazer? Você pode fazer um ataque bicho duplo, porque o ataque de vocês é igual. Então, a gente pula pra cima e é isso aí? É isso aí. Mas você vai com as duas facas. Então é o seguinte, o bicho tem quase 3 metros de altura. Então você vai pular onde no bicho e ele vai pular onde? Não, o Bigorna, ele... Eu vou pular... Assim, um por baixo de um lado e um por cima do outro, entendeu? Então, eu vou correr, você vai me dar pezinho e vai me jogar lá em cima, yes, do bicho. E aí eu vou, yes, por cima, você vai ficar lá embaixo. Isso aí. Beleza. E aí? Ataque combinado. Então manda base, pode fazer. Destreza mais atletismo. Destreza mais luta. Não, arma branca. Não, se bem que você vai na ignorância, vai força mais arma branca. Ele vai, o estilo de luta dele é na base da força. Ele pula nas bigolas. É tipo luta livre. Ele vai jogar lá. 19? Beleza, o bicho vai tentar, sei lá, girar o corpo assim, tentar esquivar. Você tá ficando ruim. Ih, não, conseguiu. Acertou o bicho. E aí agora você vai rasgando ele, né? E o ataque do bigolo também. Olha. Você tá atacando com as duas facas, assim? É. Ao mesmo tempo? Tá. Faca. 1d6. Então rola 2d6. Mais 20. Qual que é a mais 20. Qual que é a ser do bicho? Não sei. Você vai acertar o bicho? Não, é... É... Tá 12. Contra, né? Eu tô fazendo contra, porque é um desviativo. 26. Ah, 26. Tá. Momento de grande tensão. Ele foi 8 mais 5... 13. Você tirou quanto? Tirei 13. 13? Então você acerta. Ah, agora sim. Agora você gostou. Então, é entre o dano. Olha, ganhei uma aberta ao contrário. Bigonadas na cabeça. Maga. Deu 11 de dano. Você tá batendo com a cabeça, assim? Bigorna. Ah, com as duas bigonas na mão. As bigonas que estão dando nele. Então tá. Então deu quanto de dano? 11. 11. O mestre de dano. Não vou esquecer. Pra mim tá valendo. Dá o loading. Loading HP do monstro. Beleza. E o de pack? Quanto que foi de dano? HP parado. Você bateu. Depois de um tempo que você bateu. Ó, o bicho tá indo. Tá com 21 PVs agora. Custa bis no Facebook. É? Tem isso, sim. Delta. Eu. O que você vai fazer? Então, eles estão lá embaixo, no chão, os dois? Ou tá todo mundo no chão? Tá, no chão? Uhum. É, a gente tava perto do bicho. Não. Estão perto do bicho. Muito perto? É, pode bater, tá bom. A minha ideia era... jogar uma granada meio que no pé dele. Assim. Não, vai matar todo mundo. Que ótimo. Tá todo mundo incorporado. É com assim, não, pois é, mas é isso que eu tô falando. Vocês estavam lá muito perto, né? Eles estão perto. Pode tirar o bicho. Ele tem um negócio, o olho. Diga. Só uma coisa. Vocês são nos tubos de canalização, mas esses tubos também na parte de cima, né? É um canal assim, ó, que é de 4 por 4 metros. Tá? Na parte de cima tem vários canos onde tem, onde passa os fios elétricos que vão para os computadores do Diaba 4. Uhum. Se você quiser usar o seu breguete para poder causar um curto, uma explosão em cima da criatura, assim. Mas vai pegar eles, pode. Tudo, perto, não vai não? Ou então você pode. Tem 3 metros. A gente tá aqui. Então. É. Inclusive, o monstro tá debaixo de uma das caixas de força. Nessa sala, assim, o bicho bate até o teto. É. Ok. Em cima dele tem uma caixa de força onde cruzam mais ou menos assim uns 2.000 volts, mais ou menos. Tá, então vamos lá. Você vai sobrecarregar essa caixa para ela explodir para baixo. Aham. Uhum. Então rola inteligência mais computadores. Se você tirar 14, você conseguiu. É um pouco difícil isso. Gente, tem uma coisa que eu esqueci. Ah, não. É o ponto. É o ponto narrativo que dá bônus. Deixa eu ver. A gente estava usando era o narrativo. É, o narrativo é que dá bônus. Se a pessoa não quiser alterar nada na cena, é o narrativo que dá bônus. Não lembro o que é, não. É, de ação é só uma ação extra. Manda brasa. 16. 16? Joia. É, quantos, é, rola 3d6 da explosão. Aliás. 13. 13. 13. 13? Isso entrou tudo, tá? Isso ele não tem defesa contra isso, não. 9. Muito bem. A caixa de força explode, aqueles, a energia elétrica cai em cima do bicho, assim, com toda a força, né? Dá um choquinho no Deepak, no bigode, então aperta assim, choquinho de leve. Aí só fica mais energizado. Arrepia os cabelos. É isso. Mas a criatura meio com metade dela explode. Uau. Com a corrente elétrica. Com a corrente elétrica. E ela fica só com o resto, assim. Plim. De repente, no peito da criatura, abre assim, ela tem uma espécie de coraça. Essa coraça abre, assim, e lá de dentro parece que você vê um rosto humano saindo. E esse rosto é um rosto de uma mulher. Uma mulher de feições assim orientais, né? E ela gritando assim: me ajude, me mate. Aí, tchum, aí volta de novo assim, e a criatura começa meio que a regenerar. Assim. Caramba. Vamos lá, vocês têm que acabar. Então agora é o Deepak. Ayla. Não, deu round. Não, Ayla. Deu round de Ayla. 14. Ayla. Ah, é. Atira na cabeça. Delta Ayla. Ayla. Tentar atirar onde apareceu essa cabeça. Ali? É, onde apareceu essa cabeça de pessoa aí. Tá, manda abraço. O sniper mostrou tá com 8 PVs. Acertou. É, então tá. Redução de dano dele é 6. Tá? Tirar bem, né? 8, 9, 10, 11, 12, 14. Tem que tirar 14. Só dado cagado. É, 6, 7, 8, 9, 12. Só 12. Nossa, você ficou com 2 PVs. Seus próprios dados, quem sabe? Seria melhor. Dado, você nem cadê meus dados. É um lugar guardado as coisas que ainda não foram. Reclamando dos mil dados. Boris. Eu tô tá vivo? Preso. Eu consegui rolar sua sanidade temporária lá naquela hora, né? Pois então é. Agora, porque na hora você ficou meio em choque. Né? Aí agora entra a sanidade temporária. O estresse não deixou a sanidade. Aí, então, eu perdi. Eu quero usar um ponto de ação. Eu acho melhor matar, senão o Boris vai morrer agora. De novo? O quatro. Boris vai morrer. Eu quero usar meu ponto de ação, Nilton. Ponto de ação? Beleza. É, porque se vai deixar mais um aí, round, gente. Vai riscando aí. Se deixar mais um round, o Boris vai morrer. Vou atirar de novo no bicho. Com outra arma. Manda lá. Tirar com a pistola. Tirei com o rifle e depois eu pego a pistola e atiro também. Beleza. Pode tirar com o rifle de novo? Não sei. Pode tirar. É o ponto de ação. Com o rifle já tá bom, então é com o rifle mesmo. Não tá entrando na cadência. Pegou. O que? AC 1000. É 12. É, pegou mil aqui e agora é do dano. Resto não. Tem mais matar a essência, o Boris morre, coitado. Afinidade, isso aí, cara. É. Oh, eu salvei ela, me salve. É, eu não sei fazer esse cálculo aqui. É, mais 12 de dano. 2 de dano, 2 de dano, matou. O bicho explode. Vou aço pra todo lado. Não, o bicho explode e cai. E quando ele explode lá do centro dele, onde tava aquela cabeça, a cabeça cai assim no chão. É uma cabeça humana, mano. É só a cabeça, só a cabeça cai. Quando ela cai no chão, ela parte assim, como se fosse uma abóbora madura, assim. Últimas palavras. Não, ela não faz. Quando ela abre assim, sai lá de dentro um monte de larva, umas larvas prateadas, assim. Elas parecem metal líquido. As larvas saem plá, e elas começam a ir andando em direção ao capitão. Foge, Boris! Aí, Boris, você levanta assim. Só que a minha enfermidade está parada. Agora que nós vamos ver. Ah, foi ótimo. Rola um D6. Vai ser esfomeado. 3. 3. Vai comer o que tiver que passar comigo. Resultado 3. Rola um D6 de novo. Sim, passinho por ver. Sim, cara. Você chora compulsivamente em desespero. Menininha, alguém puxa o capitão. Você que tá mais perto. Você vai tentar puxar o capitão? Ajuda aqui, Dipak, pega o capitão. O Bigorda não tá botando fé nesse capitão nem um pouco, velho. Então, você e o Dipak, você rola uma destreza. O Dipak rola uma destreza. Se tirar abaixo de 10, uma das lavas caiu no capitão. Caralho. É, não. O meu foi 12. 12? 2, 16 mais destreza? Mais destreza, mais atletismo. Ah, então deu 4, 7, 8, 9, 13. Beleza. Vocês dois conseguiram sair, mas aquelas larvinhas metálicas assim continuam andando na direção de vocês. Pra cima, pra cima. Tubulação, gente. Vambora. Tubulation time. Bota fogo nesses bichos aí. Eu não tenho fogo. Mas tá achando... Ah, eu não peguei. Cadê o bichinho de lança-chama? Ah, eu não tô com o meu, não, né? Eu não fico andando pra todo lado, não. Não, ah, você tem lança-chama? Mas eu uso pra todo lado. Mas você tem. Não, é na arma, não. É a sua própria arma. O meu lança-chama é igual do Aliens, não daquele tamanho, assim? É, esse ficou na nave. É o grandão. É esse, é o grandão. Ficou na nave. Pode atirar um a um. Não, é só você subir. Bora, é só você subir. Minha arma tem um lança-chamas petitinho? Tem, então um micro lança-chamas. Não vou usar. Então, beleza. Queria usar pra acender o seu charuto. Rola 2d6 mais destreza, mais armas de fogo. Armas de energia, né? Porque chamas seria energia. Não, não é, né? Não, whatever. Mais é literalmente de fogo. Cinco. É literalmente 4, de fogo. Mais 5, 9. 2d6 mais 9. Mais 8. Deu mais 7. Tranquilo. Queimou as larvas todas. As larvas morrem. E quando elas morrem, elas soltam um barulho horrendo. Assim. Tá mais alto. E esse barulho ressoa na cabeça de vocês e gera uma enxaqueca muito forte. Mas só isso. Só isso também, tá? Sempre. Só enxaqueca. Uma enxaqueca estúpida. É, aquele que detonou tua nave é uma versão dessa, mas mais monster. Entendeu? Então, ela dá só uma enxaqueca em você. Aí vocês sobem lá pra cima? Sim, tubulação correndo. Tubulação. Então, o capitão chorando. E tá aquele som de alarme pra todo lado dentro da pirâmide. Dia e a tubulação. Eu vou ficar chorando que nem menininha. Não, mas deu tempo. Esse capitão do seu choro assim. Não pode desligar agora, não. Não, só quando o monstro do espaço der ao dentro. Não, não pode, mas aí pode. Tem que falar com ela. Pois é, então vai esperar. Ela tá desligando, então a gente tá correndo. Tá, vamos correndo. Então ela tá correndo, vamos, não sai. Vamos em direção ao hangar. Vamos em direção ao hangar. Então em direção ao hangar. Eu choro que nem menininha por quanto tempo? Hã? Eu choro que nem menininha. Não, você tá lá chorando assim, o povo tá te puxando. Você tá em desespero, é 10 minutos. Então até você chegar no hangar. Até chegar no hangar, o capitão vai ver essa vida, é terrível, eu não aguento mais. Enquanto eu tô chorando, mas ninguém quer pegar meu pulo de cruz no capitão, não. Não, inclusive ele não tá conseguindo andar direito, ele tá aleijado. Tá aqui, não, tô pegando. Vocês tá o bigorna e o... né? Não, pega uma pole. Não, é porque ele não tá andando, não. Tem que não, carregar ele. Não, ele tem como andar ainda. O bigorna ou o depá carrega. É que eu tô menos 4. Tá menos 4? O braço aí. É, tô aleijado. Não, mas você tá com o KP positivo, você tá andando, é. Esse aqui é o negócio. Menos 4 é pra fazer uma ação difícil. Você não consegue andar. É, você tá assim. Dá uma quebra. É, uma quebra. Toma um negócio aqui. Igual poção de cura o negócio, toma aqui rapidinho. Isso. As nanotex vão... 2d6. Seu tá estragado. Seu problema é que os músculos, a sua glote, assim, tá toda destruída, entendeu? Aí os nanotex, os nanorobôs estão começando a costurar lá. Tá, tá menos entendeu? Dois, e dá uma injeção de adrenalina, não sei. Então você... Coração... Eu fico embaixo, melhorou. Mas você pode injetar a sua própria. E aí tá os dois brutamontes levando o Boris, que é outro brutamonte, chorando. Eu não aguento mais a pressão do comando. Ele começa a falar coisas do passado, vocês não conseguem entender. Aquela vaca me traiu, me manipulou. Vocês não confiam nela, eu amo aquela mulher. Tá lá desesperado, assim. Situação, hein? Que beleza. Situação. Beleza, e vai lá, sem capitão. Vocês chegam perto. Eu vou mandar uma mensagem de celular pra ela. Tá de bêbado. Vai ser capitão, eles dizem. Você é eles dizem. Eu vou mandar uma mensagem de celular pra ela. De repente é o seguinte, Ayla, você tá na frente. Vai pra baixo, dá pra sair. Delta, você tá aquele som de alarme pra todo lado. Eu não vi o que aconteceu. Pois é, você fugiu. O bicho saiu os vermezinhos da cabeça, de a cabeça cair. Se tipo, queria comer o vermezinho. Vai começar a ir na direção do capitão, assim. De parte do capitão. Começou a chorar, que nem a menininha. E ele começou a chorar por quê? É porque ele tá. Isso não deve ser temporada. Não deve ser temporada. Ele tá nada. Aí saiu todo mundo, correndo pela tubulação. O mestre guardou, Deus guardou pelo momento possível, porque Deus sabe o que faz. A gente saiu correndo pela tubulação. É. E tá nisso agora com os alarmes tudo tocando. Tá, ué. Não, não, manda graça, desliga tudo. É, então vou desligar o alarme. Vou desligar o alarme? É. Se tiver desligar o alarme, manda inteligência mais computação. Isso foi só um treino. É. End of drill. 14. Inteligência mais computação. 16. Cookies. Rolou, não? Rolou, tô lá, 16. Ela desliga, os alarmes são desligados, mas de repente de Pac e Bigorna vocês escutam vindo da frente, assim, que ainda tá meio escuro, né? Porque o alarme tá ligando e como tá em emergência, assim, desligaram todas as luzes, né? Daquele breu. Vocês ligam a iluminação do capacete mesmo, não? O Bigorna não tem. Night Vision. Aí o Bigorna escuta. O Deepak escuta um barulho muito semelhante vindo na frente. Mas são vários. No maior pau na frente de vocês. O que é isso que a gente está escutando? O barulhinho aranha. Da Cyber Spiders. Ah. Aranha. A gente para de mexer, as coisas passam direto. É mesmo, todo mundo. Todo mundo fica imóvel. Todo mundo mobilizado. O capitão vai conseguir. Não, tá melhor. Tá. Não, continua chorando. É verdade. Bota a mão na boca dele. Pá, que mão na boca. Para com isso, capitão. Estando, capitão. Deu um backflip. Aí vão passando assim, cara, 300, umas 200, né, umas 300 Cyber Spiders vão passando por vocês, umas passam assim por cima da cabeça de vocês, umas vão passando pro lado, pela perna, e não acaba mais e tá passando, e vocês vão olhando aquilo, e faz um teste aí de sabedoria. Só sabedoria? De autocontrole. Sabedoria e se alguém tiver autocontrole, se não tiver, é só sabedoria. Concentração. Pode. Como é um teste de atributo, é mais baixo, então é 8 que eu quero. Tá. 8. 1. 13. Yes. 11. 9. Delta. Vem cá. Vem cá, que se você não passar num teste, nessa agora, hora que eu morre. É nessa hora que o jogador bota pegou assim, desvantagem, aracnofobia. Você, tranquilo, Araque, no futuro até parece. Vou ganhar um pouquinho de graça aqui. No futuro? No futuro. O que é? Fala aí, sabedoria. Só sabedoria. Só? Você tem Araque na futuro? Trata de passar. Não. Eu não sou muito sábia. Tem que passar. 8. Ó. Oh. Tem que passar com quanto? 8. Ok. 9. Ufa. Aí as Cyber Spiders passam. Você chega até a área. 200 Cyber Spiders. Nu! Tá de você. Cada uma com um lança-chama de 2d6 de dano. Então eu ia retirar. O povo lá me segurando pra engolir o choque. Quer pegar uma pra você, Tipaco? Eu quero! Não! Souvenirs! Eu ia dar pra você de presente. Ele pega e desliga. Mas ele mexeu o cheiro. Não, você conseguir pegar uma e desligar? Pega a última. Mas ele vai ter que mexer pra fazer isso. Não, ela passou na mão dele assim. Tem pra pegar, tem que são 200. É, quer dizer, pra pegar tem que se mexer. Não tem uma última até onde eu vi eram 300. Mas a retardatária veio sozinha. Retardatária. Retardatária sozinha, defeituosa. É, veio rápido. Manca. Colocou aqui o lixo, hein? Não, o lixo é isso. Se tiver telecinese, dá pra só ir desligando os switches. Vai tentar pegar? Manca. Retardatária pra trás. A última. Beleza, tem uma que ela tá meio capenga assim, andando pra um lado pro outro, assim, enquanto as outras já estão bem lá longe. GPS dá. Você vai pegar ela, rola destreza aí. Destreza mais. Mais luta. Tirar 12, pegou na manha. Pegou e desligou. 9 mais 8? 17. Aí você pegou e desligou. Beleza. Aqui, tá agora... pra você de presente. Ei, galera! Dá pra programar e pois até é. Botar nome. Vai chamar de Peter Parker. Entendeu? Tá vendo? É assim Bigode que você entendeu. Eu tô te ensinando as coisas da vida. Obrigado, é assim que Bigode. Você agrada a mulher. Além de ser tipo um pai pra você. É assim que você agrada a mulher. Dando uma aranha, explosiva. Bigode entendeu. É isso que os outros colônios marinhas ficam pé da vida do de Parker. Ele perde mulher e cata meirada. Os outros cata meirada. Obrigada, de Parker. O de Parker é acessível. Ele é um monstro de 2 metros de altura acessível. Em contato com o seu lado feminino. Ele compreende as mulheres. Aí, vocês chegam nessa parte que tem um hangar. Ok? Alguém vai olhar lá embaixo? Claro, mas então, você que sabe identificar a nave, então... vamos lá. Não passou ainda. Ah, são 10 minutos, velho. Não, esse tempo de gastar. Não, aí é o tempo, aí já deu tempo. Suga lágrimas. Tá só afundando agora. Tá, vou dar uma olhada, ver qual. Na hora que você dá uma olhada, na mesma hora assim, você vê que tem um monte de. Cara, tem. Deixa eu ver. Tem 23 soldados lá embaixo. Eles estão todos assim, andando para um lado e pro outro, assim, ó, e tomando conta das naves. É isso que você vê lá embaixo. Agora tá fazendo as contas. 5 pra cada. Isso aí. E agora tem só a mesma coisa. Só que num round, quanto que dá pra dar? 2d6, 2d23 de dano. É, a gente não sobrevive mais disse de um round. O cara com 3 pontos de vida. É, não, já tem 15. Não. Já tá melhor. Delta, você olha as naves. E essas naves são naves. Tem quantas naves lá, né? Tem em torno de 10 naves no hangar. Todas são naves de combate? Tem naves de transporte? São naves de combate. É, tem umas 2 naves de transporte. É tipo Viper? E 8 naves de combate. São, tipo Viper. Não, tem que ser que cabe mais gente, não, né? Vai ter. Tem que ser o Raptor. Não, mas as naves de combate são grandes. Elas ficam em uma tripulação assim, até 10 pessoas. Né? Então é um Raptor. Um Raptor. São Raptors. Ok. Da Senago. É pra ter cima. Uma referência, viu? Eles são Raptors e tem 2 naves de carga. Okay. Tá? 2 naves grandonas. Quando você olha pras naves, Delta, você se lembra, e eu só vou deixar você fazer esse teste se você me der um flashback. Yes. Você se lembra na época em que você trabalhou para uma gangue de roubo de naves lá na Rússia, passado negro. Gangue de roubo de naves. Isso. E aí, como é que vocês faziam para roubar naves utilizando a internet wireless? Aí você lembra de uma vez que... Nossa senhora. Todo mundo pode dar sugestão, gente. Ela não precisa. A Paula precisa ficar na fogueira, não. Okay. Ah. É porque deram roubar sem baixas, né? Sem saber que. Sem confronto direto. Ah, e a nave tem um sistema de computador também, não tem? Tem. Então, que pode estar integrado à rede geral do cenário. Não, no meu flashback, assim, naves... Mas e quando ela não está... O problema é quando ela não está integrada à rede. Quando está integrada à rede é fácil, quando ela está offline. Quando ela está offline, ela tem um dispositivo interno único dela, e aí eu tenho um que dispositivo de maquiar. Então tem que ir lá, tem que ir na nave e pregar. Só, só que isso te lembra... uma tragédia que aconteceu na última vez que você roubou a nave. Então, a última vez que eu roubei a nave estava equipada com um sistema de autodestruição. E aí, como eu sou barulhenta, né? Era o último nome em segurança. E alarme de naves. O sistema acionou. Autodestruição. É. Então, como eu sou barulhenta, não fui eu que fui lá colocar o dispositivo. Eu fiquei de longe. Foi o seu amigo Dimitri. Exatamente. Aí ele foi lá e colocou o dispositivo. Dimitri. E quando eu tentei hackear... E o Dimitri era o seu namorado, né? Um outro hacker namorado. Um hacker russo. Ele era um hacker russo. E aí o negócio explodiu e matou ele. Então, agora você tem dúvida se você vai conseguir isso ou não. Pois é. Porque pode explodir. Então, você vê que... Me lembro do Dimitri. É isso. Aí Delta, aí você vê que a Delta olha assim para as naves, você comenta alguma coisa pro pessoal, porque isso tá tudo na sua cabeça. Não. Mas você fala que você pode hackear uma dessas naves, ou a partir daí, sei lá, usar de distração para os soldados lá de baixo, usar as armas das naves para matar os soldados lá de baixo. Não sei, será que eu vou falar isso ou não vou falar isso? Eu vou falar isso. Pode fazer. Fazer o quê? Não, se ela falar isso, você dá a sugestão. Você é a bolinha, né? Tá voando lá. Você é a bolinha. Eu sou ainda bom. É. Não, então tá. Primeiro a gente vai ver se a nave tá com o sistema integrado. Mas fala o que você vai fazer, porque ninguém tá sabendo. Tá? A Delta tá olhando assim e tal. Então. O povo tá preparado pra ir descendo aí embaixo e então, tentar galera, matar 23. Todo mundo. Não, então, galera, o negócio é o seguinte: a gente pode ver se a nave tá ligada com o sistema. Ah, e bota um ponto narrativo seu pro flashback. Opa! Então, o sistema das naves tá integrado com o sistema geral e a gente pode só roubar uma nave e evitar mortes baixas. Mas como que a gente vai roubar uma nave com aquele tanto de gente, né? Então, a gente vai liberar ela e aí a gente entra na surdina. Ela vai sair embora sozinha? Não, a gente entra na surdina, assim. Eu posso tentar entrar no stealth e, tipo, levantar a nave pra vocês pularem. Isso, mas aí a gente tem que primeiro desarmar ela. Não tem jeito de remotamente controlar a nave? Tem jeito? Tem jeito? Você pode tentar. E fazer mas assim, pra controlar remotamente, alguém tem que ir lá e instalar o seu dispositivo hacker no computador da nave. E voltar, foi nessa hora que o Dimitri morreu. Então, o Dimitri foi lá, ele instalou, aí tinha um sistema de segurança explosivo, explodiu e matou. Aí você tava assistindo de longe lá, na época da sua vida na máfia russa, aí você viu assim. Então é isso que aconteceu, mas eu não contei. Entendeu? Isso não. Aí. Não, você não contou. Mas na hora que acontecer, vai dar um freeze no seu, a gente vai fazer um teste aí pra ver se você. Vai dar um freeze. Você ganha. Freeze. Então, pra eu pilotar ela remotamente, tem que colocar um dispositivo. Esse negócio de dispositivo, esse dispositivo vai ser lá dentro. Assim. Então, outra bolinha, parecida com a bolinha dele. Ah, um serviço pra dona Ayla aqui. Daí, tranquilo. É porque pode ser perigoso. Não, é fácil. A gente não sabe qual que é o sistema de segurança que tem lá. Só eu vou lá. Não sei, não. É muito perigoso. Eu vou lá. Me dá aqui, querida, onde é que é pra pôr? O painel central. Passinho, faço isso lá. Tá bom, painel central. É, aí você mostra, né, no Cyberdeck. Painel central, passa. Assim, tranquilo, daqui a pouco eu volto. Então, beleza. Aí você desce, você vai descer lá. Modo stealth. É, modo stealth na armadura. É. Vão ser 3 testes de continuidade pra você chegar na nave. Mas se você passar nesses 3 testes, aí você colocou na nave. Aí vamos ver se tem sistema de segurança ou não. Ok. Beleza. Não, você ensina pra ele a destravar o sistema de segurança, né? Pra ela. Uhum. Não, tranquilo, pode deixar. Ela te passa os códigos que tem que. É, você simplesmente vai acionar um dispositivo transmitivo e a. E ela que vai destravar. E ela que vai destravar, então a sua vida vai estar na mão dela. Muito bom. Um dia normal na vida de um brasileiro colonial. Acho normal, acho tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Confio também no. Desceu lá embaixo? Desceu lá embaixo. Então, bora, fala a sua primeira furtividade, que é a chegada. Que é o mais difícil, como todo ninja fala. A caída. Furtividade. É difícil. Isso aí. Como todo ninja fala, porque conhece vários ninjas. Vários ninjas. Tem. coisa internética. Quanto que tem que tirar? Quanto que tem que tirar? Quanto que tem que tirar? É, o, nesse primeiro 12. Já foi então. Tchumpio. Beleza. Aí você vê que tem vários guardas, eles estão rondando assim as naves. Tô num cantinho, você vai pro cantinho. Assim. Beleza. Tá. Aí rola o segundo. Você tá chegando, passando de uma nave pra outra, pum, até a nave que vocês querem. E aí você rola o segundo. Agora é 14. Ok. Passou também. É, deu 19. Beleza. Aí quando você tá. Quando você chega lá na nave, agora você vai ter que ir na parte de baixo da nave e abrir na área onde que ela indicou, onde que a Delta indicou pra poder colocar. Né? Então agora é o terceiro, agora é 16. Agora é a hora da verdade. Ai, opa! 16. Crítico. Beleza. Então você abriu. Dessa vez eu me cantei baixinho. Colocou o dispositivo. Por causa desse crítico, você deu sorte que essa nave não tem sistema de segurança. Vocês não vão morrer. Aí você colocou o sistema, pronto. Agora você pode avisar o pessoal. Ok. Que a nave tá pronta pra Delta controlar. Fiz o negócio. Como é? No negócio. Era o combinado, né? Dois bits. Era o combinado. Então, tá bom. E aí? Agora eu vou hackear. Controlar. Isso. Então rola é 14, computadores na inteligência. Mais meu deck. Isso, mais seu deck. Ai. Não. Nossa, eu achei que você não, só disso eu já tenho 13, beleza? Ah, beleza, tá bom. Deu um monte. Só no flambar, né? Só no flambar, deu. Então massa. 15, então, você... 16, 19. Beleza, a nave tá sob seu controle. Você pode decolar ela, atirar os canhões de plasma. Então, nós vamos matar todo mundo aqui? Eu saí de baixo. É. senão vai ser queimado pelo... Não, pois é, eu quero saber do capitão. Capitão, qual é a próxima ação? O senhor quer que mate todo mundo? Você já tá sob controle, capitão. E os nanorobôs já diminuíram bastante o inchaço, porque o seu garganta tá desse tamanho, assim. Então, agora passou, tipo bate. A nave tá sob meu comando, eu posso atirar nas pessoas aqui, ou então eu posso. A gente pode só pular nela e fugir. Pular, fugir, né? É, você tem que abrir a porta pra ela poder entrar e trazer a nave. Tem mais quantas naves? É, tá perto. Quatro. Destrói as outras naves. Por que a gente não joga uma granadinha lá do outro lado do gás? Essa nave podia destruir e rodar destruindo as naves e foi as isso que eu pensei, mas é o capitão que manda. A gente tem que usar os canhões de plasma pra estourar o porta-mangá pra gente conseguir sair. Por que a gente não faz isso? Joga uma granadinha lá do outro lado do hangar pra criar uma bagunça, hein? Como eu lanço a granada? Eu tinha pensado em mandar essa. Não, aí a gente chama a nave, aí a nave vai se desenhar. De jeito que era assim. Como é que é? A gente tá numa passarela mais alta e a nave vai subir. Era isso que eu imaginei. Não. É, mas é isso mesmo. Igual vale. Então. E as outras naves? Vai destruir depois, a gente vai jogar uma bomba. A gente vai jogar uma granada. Vai jogar pra eles. As outras naves estão tripuladas. Depois que a gente sai dentro da nave. Depois que a gente sai, a gente destrói lá dentro. A gente não ia virar a nave e destruir o hangar todo? Depois de todo mundo dentro da nave? Pode ser também uma bomba também. Lá fora? Joga uma bomba atômica. Primeiro a gente tem que sair, porque não adianta ir. Aí a aventura acaba numa grande explosão. Planeta explode. Quando a gente começa a explodir nave aqui dentro da reação em cadeia. Reação em cadeia. Não vamos destruir, não. Vamos pegar e sair. Vai ser um final bem heróico, meio idiota. É que eu achei que tinha uma hack no grupo que podia só desativar todas as naves. É pra desativar nada, tem que botar cada um e colocar algo assim lá. Então, tá, vai pra doutora Ayla aqui, ó. Nossa! Se falar com ela, capitão. Mais teste com atividade. 20 naves, uma por uma. É mais 3. Hã? São 10? Não, são 10. Ah, são 10. São 2 de carga e 8 de combate. As de carga não vão conseguir. Então, mas são muitas. Enfim, a nossa é de combate, é isso que importa. Vamos atirar tudo aí. Eu achei que a gente fosse sair do lugar da nave. O que a gente pode fazer pra ficar mais legal? Pra ficar mais legal. É fazer ela, tipo, ir em mais uma ou duas naves e fazer isso. Tipo, levantar 3 naves ao mesmo tempo. E o povo vai enlouquecer assim. E aí, grande. Só pra distrair, Por mim. Ela tocou tudo. O Aí a nave do doutor tá assim. Você vê que o holograma dele some e aparece. Mas eu prefiro um segundo, por favor. Mas eu prefiro só causar uma explosão lá no fundo. Que o alemão perfeccionista. Que vai colocar ela. Ideia mais passional. Pois é, eu também acho. Mais só fazer isso, gente. Mais simples. Mas vocês vão controlar? Vocês querem controlar? Não. A gente vai só sair. Uma explosão controlada. Só mandar uma granada do outro lado. E aí vai que é um monte de nave atrás. E é desesperador, doido demais. Vambora. Bora. Nossa. Vamos fazer isso. Bora, é isso aí. É isso aí? Então massa. Então agora como é que vocês vão... Você levantou a nave? Calma aí, eu nem ouvi. Vamos... Não. Explica aí de novo. Vamos. Então, eu vou pegar o meu lançador de granada. Você pegou. É. Aí... Vou botar no presente, você então, pegou. Então tá, aí eu dei pro capitão jogar a granada pra mim. Ok. Aí então, ele vai jogar, porque senão como é que eu vou manobrar e jogar no tempo? Ela sabe tá fazer a nave ficar invisível, né? Pois é, isso que eu tinha pensado também. Às vezes ela tem stealth mode. É. A nave tem stealth. É tipo... Não, nesse universo... Que isso, tira o sensor, tira os trem, faz... É a nave Klingon, é a nave Klingon, é aquela que zoom desaparece. Não, tira o sensor de radar, é. É, sai do... Ela é redondinha, assim, o radar não pega. Ela é redonda, e aí o radar passa direto. É, lógico. Sabia não. Ele não repete. Não, é mais aerodinâmica e tal. Mas aí é o seguinte, aí é difícil pra caramba. Você pode entrar no sistema da pirâmide... E bloquear, apagar qualquer tipo de detecção dessa nave. Isso. Mas aí é dificuldade 18. Vai, tenta lá. Capitão. Quanto tempo gasta para uma tripulação entrar numa nave e botar em operação? Comigo lá, rapidinho. Não, capitão. Tradicional, capitão. Os inimigos, capitão. Os inimigos? Sim. Eles vão levar um tempo. Gente, aí vamos só pegar lá vambora. Então pronto, eu dei o canhão. 10 minutos. Aí a nave de combate, ela pode. Aí eu queria estar lá em cima com vocês, que eu já tinha terminado essa granada. Já! Sair do hangar e agora destruir a porta da entrada do hangar de novo, capitão. Nós vamos entrar na nave, destruir o portão do hangar, sair com ela, virar e destruir o hangar. Exatamente. Mas esse é o plano. Então, mas qual é o problema, gente? Por que a gente não fez ainda? Ah, pronto, aí ele jogou a granada. Ele jogou a granada, causou uma explosão lá no fundo. Só ouvindo. Então vamos lá. Ele jogou a granada, causou uma explosão lá no fundo. Todo mundo foi lá ver. Eu subi a nave. Deixa eu só ver se algum ficou. Uma explosão? É lógico. No fundo a gente tem uma merda saudável. Chama o chefe de segurança, vamos ver o que aconteceu. É, claro. Deu aquela explosão, o povo, alguma. Começaram a jogar as coisas, preencher o relatório. Fazendo outras coisas. Isso. Ah, eu ainda quero acertar um soldado lá, assim, tipo, um grupo de soldadinho lá. Tudo bem, mas são muitos soldados. Vou ver quantos que ficaram, tá? Ó, ficaram 8 soldados. Onde eles estavam assim, e o resto dos soldados foram lá, 15. Foram lá vendo, todo mundo contenção, armado assim, tá. E tal. Contenção. Então, aí nisso a nave subiu e foi. A nave começou a subir, esses 8 soldados. Tá em cima dessa nave, então, né? Você já tava dentro da nave. Ela abriu a porta, ela já dá pra entrar, né? É, ela começa a subir. Esses 8 soldados. Aí você pode falar de sniper assim, tirando esses 8 soldados. Esses 8 soldados, eles viram a nave sumindo e subindo, falando assim. Capitão, veja o que está acontecendo. Um deles falou isso, enquanto os outros começaram a atirar na nave. Tá. Vou atirar de volta, ao invés de deixar de ser bobo. Os tiros deles estão batendo na nave e rebatendo, porque a couraça da nave é muito violenta. Então você tem chance de acertar esses caras. Então rola. Igual jogar joguinho no celular, aquele da formiguinha, assim. Você vai... Então rola. 14. Acertou. Acertou um. Todo que seja tipo Minion. É. E você tem a chance de acertar mais um antes de você pegar outro. Acertou. 2. Então sobrou 6. Aí a nave vai lá em direção a vocês, né? Quando vocês estão descendo pra nave, os guardas lá de baixo estão atirando. É, então enquanto cada um vai descendo, eu vou dando um tiro de cobertura, assim, no povo. Então tá bom. Então, rajado. Rola o seu tiro e eu vou rolar o dele. No capitão. E você tava fazendo cobertura. 9, tem que dar mais de 14. 13. Não, mas eu tenho mira certa, então deu 15. Você acertou um, tem 5. E aí os 5 atiram, mas só um que consegue acertar onde você está. Quer dizer, eu vou ver se ele vai acertar, né? Uhum. Então eles têm mais 7, dá 6, mais 7, 13. Ele não consegue, eu falei que era 14, é difícil pra ele. Mas chega perto, assim, ó, tchum, passa perto da sua orelha. E aí. Mais rápido, anda aí. Tá pronto, eu entrei. Vocês entram, todo mundo entra na nave. Agora mais um tiro entre os caras. Os 5 caras atiram neles. Nossa, será que o capitão vai tomar um tiro? Vai variar. Com certeza sim. 8, 2, 16. 16 acertou mais um, sobrou 4. Enquanto os outros estão vindo correndo, né? E eles estão gritando: eles estão roubando uma nave! Peguem-nos! Corro pras naves! Aí tem os outros correndo pras naves assim. Ixi, nossa, tirei 11. Acertou. Acertou um tiro um baço no capitão. Pra variar. 2d6. Quem tinha dúvidas se ia acontecer? Eu não. Ah, tirei. Dica, eu não. Fez 5 de dano. Então ficou na armadura. Bateu no capacete, entrou um só, né? Então beleza. Lembra que você tá a menos 2 ainda, né? Não, já. Ah, já curou. Tá. Aí, massa. Aí acerta no capacete, o capitão desce assim com um buraco no capacete, assim, ó, saindo fogo, assim, ó. E dando óleo, ele nem tá vendo que tá pegando fogo o capacete dele. Então aí agora, ele que tem que pilotar, ele que é o piloto. Então você sobe, assim, get away from here! Vou tirando o capacete, tira o capacete pegando fogo, cai, pra lá. Assim, cheio de fumaça, você sobe no pilotagem. Então tá. Então, você vai, o que você vai fazer agora? Tiro de plasma no portão do hangar. Então, quem que vai dar o tiro? Porque você tá pilotando. Eu tiro, vamos lá. Ué, mas tiro e... É separado? Tem um cara que fica na parte então... de tiro. Ah, eu atiro, vamos lá. Então, beleza. Rola aí... Arma de plasma aí, no caso, né? Ou é a balística? Arma ou é de energia. Não é de energia, é plasma. Beleza. 14. Deu 18. Deu. A porta do hangar explode, assim, enorme. E você vê o povo lá tentando, as naves começando a esquentar assim pra sair. E aí você dá no pé. Eu dou o jato, a hora que a gente sair do hangar eu vou usar os jatos de controle da nave. Beleza. Pra fazer um giro nela. Fazer um giro e ele dá o tiro. Tá. Então vamos fazer o seguinte: teve um dos caras, um dos soldados, né, um grupo de 4 soldados, entrou numa nave. E decolou antes de todos os outros. Boa. Então nós vamos fazer um teste de pilotagem dele contra o seu. Tá. Se você ganhar, vocês conseguiram virar e destruir o hangar. Se ele ganhou, aí pelo menos a nave dele consegue sair e tentar acertar você. A gente não ia destruir o hangar por causa da reação em cadeia? Não, é destruir o hangar lá dentro. É. A gente lá dentro, que não faz sentido, a gente fora. Ok, né? Pode pedir o mundo todo. Pode por mim, eu 14. Quero que esse cara venha atrás de mim. 14 o teste de pilotagem dele. 18. Beleza. Você vira assim, a nave dele tá quase saindo do hangar. Quando você atira. Você vai atirar onde? Nas paredes do hangar pra ele derrubar, pra ele cair, né? Isso. Então tá. Só rola aí pra ver que não, se não flambou. 16. Beleza. O hangar em todo cai. E dá aquela mega explosão. A explosão é tão violenta, tão gigantesca, tão imensa, né? Que vocês matam os soldados todos lá. Tão imensa. O grito das vozes sofrendo e pegando fogo. É tão... E a nave de vocês é empurrada pra trás, assim, ó. Empurrada pra trás, assim, e você quase que perde o controle. Vamos lá. 12 no pilotagem. Aí a gente fica assim. 14. Ufa, aí você controla e sobe. Você controla e sobe? Uhum. Beleza. Você tá subindo, assim, né? E tal. E tá aquela mega explosão lá de baixo. Né? E essa explosão e o caos, pra poder conter o dano, tudo vai segurar a turma da Senago lá embaixo. Né? Tá. Delta, tem te camuflado saudade na Senago, não? É, isso. Ver. Anular qualquer programa de rastreamento da nave. Ok. Você rola? Ué. Só anular o GPS, né? E manda uma mensagem criptografada pra nossa nave que a gente tá caminhando. 18 pra anular o rastreamento. Anular o rastreamento da Senago lá de baixo. Levando o bigode. Na hora que o bigode encontrar o Rammstein vai dar um problema. Vai dar uma falha na matriz. Vai dar uma matriz. Faz um paradoxo. Não, aí o bigode fica pra volta pra mim. Você quer que eu tosse? Bota o Rammstein, vou pegar o bigode. Não, eu botei o Rammstein. Não, então o bigode volta pra mim. Aí, então, aí você consegue barrar. Você consegue subir. Isso, aí manda uma mensagem para o doutor. Yeah. Capitão vai falar. Capitão tá lá com vocês, né? Assim, cadê você? CPT, cadê você? CPT. Yeah. Yeah. Aqui é ele, tá na bolinha. Ah, tá na bolinha. Beleza. É, só pra avisar que a gente tá a caminho. Como é que estão os rebaros? Compreendo. Não, quase. A nave de vocês não tem salto de hiperespaço. Tá? Porque é uma nave de caça. Ai, que paia. Aí vocês vão ter que ir na. Aí o tempo demora pra chegar. A nave de vocês é uma nave grande. Então, mas é que. Eu tô esperando que o tempo que eles gastem até chegar lá. Tipo, a pé, né? A pé. Até da última vez que a gente conversou, que faltava 8 horas. É, mas... Eu tô esperando o tempo que vocês gastam até chegar lá. A nossa nave já está em operação. E eu já tô escaneando a outra nave. Não, beleza. Então eu vou até terminar a sessão aqui. Então, vocês vão indo para lá. Vocês vão levar cerca de 8 horas para chegar. Então, mas era nesse tempo que a gente ia ver o vídeo, né? Ah, é. Isso, aí nesse tempo vocês assistem o vídeo. Vídeos, mas aí eu deixo para sessão que vem. Chega na sessão. E a gente começa já nesse tempo. Na sessão que vem a gente começa a dar as informações do vídeo e as informações do scan, e aí a gente parte daí. Aí só pra deixar, pra deixar o emotion, que sempre tem que terminar a sessão no emotion. Quando vocês chegam na Boreias, vocês entram com o caça no hangar da Boreias, né? Inclusive cabe, então agora vocês têm um caça. Né? Porque vocês tinham onde ficava a Shuttle. É. A Shuttle ficou lá embaixo, né? Exatamente. E porque o Coronel Brod vai ficar no lucro. Cadê a Shuttle da autoridade colonial? Vocês deixaram lá no planeta. Quando vocês estão entrando assim. Uma upgrade na Shuttle. Vocês começam, né, a conversar sobre a informação dos vídeos e tal. Você vê que o povo tá meio que tremendo, assim, pelas coisas que eles viram no vídeo. Aí, quando vocês veem isso, o Arthur... Alfred. O Alfred. Com licença. Existe uma nave que acompanhou vocês. E ela está indo em direção da Boreias. Aqueles infelizes novamente. Aí ele bota assim, você vê aquela nave negra de novo. Os mercenários. Ela saindo assim, ó. Ela tava. Nossa, Meio escondida. E aí ela sai assim, ó, novamente. Você saindo da curva da lua, assim. Não, eles foram seguindo a nave de vocês bem de longe. Não, quem conhecia assim. Era só o Rammstein, a gente. Só o Rammstein. Né? Não, agora a gente Mas ele falou com a gente, né? Agora a gente pode sair com a outra também pra ajudar. Tá? Então quando vocês chegam lá, a nave negra misteriosa, que até agora vocês não sabem quem que é. Ah, nem queremos, vamos matar ele. Então vai ter mais. não é os mercenários, não. É a nave dos mercenários. É os mercenários de preto. É dentro do outro nave. Então encerra agora. Space Cthulhu. Episódio sessão 4. Nitrocast. Doidinho.